Fala aí, pessoal, estamos agora com mais um episódio do NerdB Podcast, beleza? E vamos falar hoje de nada mais, nada menos que Dragon Ball, velho. Vamos falar de Dragon Ball, vamos falar de Dragon Ball Z e vamos falar também de Dragon Ball Super no limite do possível, beleza? Eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos. Boa noite. Prazer, Júlio Alencar na área. Vamos falar um pouco sobre um grande Goku e a série maravilhosa. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Rafael, do canal Multiverso, e vamos hoje destrinchar aí sobre Dragon Ball, esse anime fantástico, essa aventura incrível. Opa, beleza, salve, aqui é o Willy. Sou novo por aqui, né, mas vamos ver como o barco vai funcionar aí pra apoiar o pessoal. Oi, eu sou o Pedro. Então é isso, pessoal, vamos primeiro aos nossos agradecimentos e já começamos o nosso papo. Então, meu querido ouvinte, eu queria agradecer imensamente por esse terceiro episódio. Estamos começando agora, mas vamos crescer bastante juntos, beleza? Siga nossas redes sociais. Se você não viu os dois primeiros episódios, vai lá, escuta, tá bem legal. E vamos continuar com esse projeto de 15 em 15 dias, um podcast sobre cultura pop, música e vários outros projetos, beleza? E eu queria agradecer à Web Rádio Taverna, que está passando o nosso podcast de 15 em 15 dias também, todos no sábado, às 9 horas da manhã. Então, não perca também, escute, além do nosso programa, escute a programação da Web Rádio Taverna, uma gama de... Nossa, toca rock and roll demais, galera. É massa pra caramba, eu recomendo. Então, siga o Instagram, arroba Web Rádio Taverna, e de lá você já acessa o site, já baixa o aplicativo, já faz de tudo. Beleza? E quem quiser apoiar esse projeto, que muito mais, eu tô com um site no Padrim, um projeto no Padrim. Então, se você quiser, por favor, dê a sua contribuição. Ainda não temos muita premiação, muita ajuda, mas no futuro, com certeza, a gente vai ter alguma coisa para recompensar vocês que estão ajudando, beleza? É só uma ajudinha e não vai matar ninguém, beleza? Então vamos continuar com o nosso episódio e valeu! Então, pessoal, vamos começar falando de Dragon Ball, cara. E eu gosto bem de enfatizar aqui e que todos os nossos convidados são de idades bem diferentes. Então, eu queria perguntar pra vocês qual foi o primeiro contato com Dragon Ball. Eu sempre pergunto quando a gente fala de algum assunto muito específico. E eu queria perguntar qual foi o primeiro contato com Dragon Ball que vocês tiveram. Dragon Ball, eu lembro de assistir na Rede Bandeirantes de televisão. Nas tardes, depois de chegar da escola. Sensacional. O Goku ainda andando na sua pequena nuvem voadora. E isso faz tempo já, hein? É, pra mim é a mesma coisa. Meu primeiro contato com o Dragon Ball foi na Band. E eu lembro de assistir nos sábados, ao sábado de tarde. E era, se eu não me engano, Saga Cell. Saga Android. Começando a Saga Android ali. Muito tempo também. Faz a primeira versão foi na CBT, né? Eu sou mais velho, hein? Porque eu peguei no SBT também. Assistia no sábado animado, passava às 6, 7 horas da manhã de sábado, passava Dragon Ball. E aquela angústia, porque só foi até a saga do tal Pai Pai, né? Não, não finalizou. Cara, curiosidade, não sabia disso não, achei que tivesse passado completo. Não, parando na hora. O último episódio era o Goku subindo a torre de Karin lá pra encontrar o mestre Karin. E aí parava e começava tudo de novo. E era foda. E aí eu só fui saber o que acontecia quando saiu o mangá lá pra 2001, 2002, né? Caramba, cara. Até sim, lá. Foi isso mesmo. 94, acho, 95 que veio pra cá o anime. Abertura, até a abertura era diferente naquela época, né? A dublagem era toda diferente e tal. Sim. É, o Cavaleiro Zodíaco também passou por isso. Lembro que tinha um tema totalmente diferente de abertura. Bom, você, William? O meu primeiro contato, cara, foi engraçado porque eu lembro até hoje como se fosse ontem. Felizmente, Dragon Ball foi um desenho, um anime que literalmente marcou minha vida. Tive muitas amizades na escola por causa disso. Eu não lembro a idade exatamente, mas devia ter uns... Hoje eu tenho 19, mas devia ter uns 7, 8 anos. Eu não me lembro o canal. Mas eu tava comendo pão com salsicha, cara. É uma coisa que eu sempre amei. Fritar, eu vou colocar é música legal, de superação nesse... Não, cara, na moral, uma coisa que eu sempre amei é pão com salsicha, mano. Eu morava em condomínio, era um condomínio novo e tal. E tipo, eu tava assistindo, não lembro qual episódio, mas lembro que era Dragon Ball clássico. E simplesmente cortaram a energia, tá ligado, de casa, sendo que era da casa ao lado. Tipo, eu perdi o episódio inteiro porque o pessoal da CPFL cortou a energia errada, tá ligado? Nossa, que sacanagem, mano. Que por causa disso, eu nunca esqueci dessa cena, cara. Eu fiquei muito triste, na moral. Uns 12 anos atrás, você provavelmente assistiu na TV Globinho, então, já na Globo. Sim, que passou, né, na Globo uma vez. Foi. No clássico. Eu foi mesmo. Não vou lembrar exatamente a data, assim, a data exata, porque eu sou de 99. Então, o Dragon Ball GT foi lançado em 96. Então, meio isso. Que... Eu já nasci depois do final do Dragon Ball, mas o meu primeiro contato com o Dragon Ball foi com o Dragon Ball GT, na Band. Eu assisti Dragon Ball... Foi na Globo, na Band não passou. Eu não vou lembrar exatamente. A Band passou. Foi mais recentemente. Foi? Não, eu não vou lembrar a emissora. Coisa de 8 anos, mais ou menos, né? Ah não, passou faz uns 4 anos atrás, a Band reprisou de novo. Foi, reprisou Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Eu não vou lembrar, então a emissora, posso estar errado, a emissora, que faz muito tempo também. Eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos, era bem pequeno. E o meu pai Globo sempre. Foi Globo. E meu pai gostava muito. Sim, e meu pai gostava muito de Dragon Ball. Então meio que ele passou pra mim, eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, que negócio massa. Aí eu falei pra ele, ele, tipo, na época, com muito sacrifício, cara, conseguiu baixar os episódios do Dragon Ball, que era muito difícil. E aí eu comecei do Dragon Ball clássico. Daí eu assisti do clássico até a saga do Majin Buu, vi o GT de novo, e até hoje eu vejo de novo e de novo. Olha que legal. E de novo. Cara, ontem mesmo. É muito necessário. Ontem mesmo eu tava discutindo com um amigo meu sobre, tipo, a gente vai entrar mais a fundo sobre esse assunto, mas eu tava falando sobre a luta do Gohan com o Cell e tal, aí eu com ele conversando, daí ele entrou no impasse, aí eu falei, puta, é assim, aí eu fiquei na cabeça, será que foi assim mesmo? Cheguei em casa, pum, coloquei. Aí eu já peguei e vi, tipo, uns 20 episódios, uma vez só, aí começa a vir. Porque eu gosto desse jeito mesmo. Eu não consigo assistir o anime mais, cara. Me incomoda muito, tipo, o ritmo do anime. Mas o mangá eu tenho tudo completo e eu já li, assim, já perdi a conta, já devo ter lido umas 30 vezes tudo. Eu tô meio que nessa igual você, cara, eu tenho um mangá completo também, eu vou pegando super, já li muito, sempre eu pego pra ler, é muito bom, né, cara? E é nessa pegada, assim, é nessa pegada, teve uma vez, deixa eu dar uma olhada aqui, a luta do Goku contra o Teishinhan. Aí você começa lá do volume 10, sei lá, chutei um número. Aí você vai dar uma olhada só na luta do Goku contra o Teishinhan. Aí dali pra frente você lê tudo até o final, sabe? Lê, não tem como, velho. Não tem como. Então, olha, e é muito sinceramente, massa. Eu acho que vocês que têm mangá vão ficar um pouquinho bravos comigo, hein? Porque... Por quê? Eu ganhei, acho que uns 5 volumes dos primeiros de Dragon Ball. E meu irmão simplesmente riscou tudo. Coloriu. Coloriu. Achou que era pra colorir. Já aconteceu isso já. É de lei. Nossa, uma vez meus primos, minha irmã e meu primo pegaram o mangá do Cavaleiro do Zodíaco meu e fizeram isso. Nossa, cara. Eu também, eu tenho um no Cavaleiro do Zodíaco, acho que é o volume 16, se eu não me engano. E também tá arriscado. Quando eu olho aquilo, dá uma dor no coração, tipo, riscada a caneta, já é todo aleatório, né? Nem pintado, nossa, tipo, eu é só quero arriscado. Nem imaginar se alguém risca o meu mangá do Cavaleiro. É por isso que eu leio mais HQ, cara. Aí já não tem esse problema. Não. Não, aí tem o perigo do ver um priminho, um irmão, recortar uma imagem do Homem-Aranha lá pra tentar colar no caderno. Ah, não, hoje em dia meu quarto fica fechado e ninguém chega nem perto da minha coleção, então tá tranquilo. Tá sossegado. Ah, não, com certeza. Eu nem moro com meus irmãos mais, então meio que eu tô livre desse fardo. Então hoje realmente eu coleciono. Graças a Deus. Eu tenho histórias muito tristes com minhas coleções, então eu hoje em dia realmente eu coleciono e tento juntar mais coisa ainda e mangá. Eu não tenho todos os Dragon Ball, eu tenho os e-book. Porra. Eu sou muito entusiasta em ler online, então, principalmente pra ler num Kindle e tal, eu gosto bastante. Eu acho legal você ter ou uma cópia física, mas eu também gosto de ter a cópia digital, gosto bastante. Na tropa a gente chama aquele colecionador que tem, que compra tudo de verme, né? Sim. E sim. Em quesito Dragon Ball, cara, eu sou muito verme, porque eu tive todas as versões que tiveram no Brasil. Eu comprei a da Conrad. Tive completa da Conrad. Minha primeira coleção de quadrinhos foi Dragon Ball, né? Comecei com o mangá de Dragon Ball a colecionar. Hoje eu coleciono de tudo, mas comecei com o mangá de Dragon Ball. Até hoje eu tenho aquele. Um guia que saiu pela Conrad de capa azul. Sei. Dragon Ball Z. Eu já vi esse daí. A capa. Tá o Goku na nuvem, né? Ou não? Não, o Goku Super Saiyajin na frente. Super Saiyajin? Então não é esse que eu vi, não. É um guia. Acho que esse é importado, se não me engano. Saiu. Não, esse guia saiu aqui, já tem 15 para 20 anos já. Então é viciadão do Dragon Ball mesmo. Não, então. Aí quando começou a sair a segunda versão pela Panini agora, a minha coleção da Conrad já tava judiada, né? Porque eu fui morar no Japão por 3 anos e eu levei minha coleção pro Japão e eu trouxe de volta. Caraca, então ela sofreu. Passou uma viagem. Ela sofreu um pouco, né? Então tava judiada. Então eu vendi e aí comecei a comprar a nova. E aí completei a nova e agora eu tô fazendo a do Kazinban também. Ah, que legal. Louco. E você não pegou lá no Japão, não? Mas comecei. Comecei. Começou, cara. Eu comecei. Ideia. Só que eu tava. Lá você fica alucinado, porque é barato, né? Sim. Então eu comecei Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Inuyasha. Eu comecei a pegar vários mangás lá. Outras tinha pouca coisa, então eu vendi todo o resto e fiquei só com a de Naruto. Mas eu tava fazendo também em japonês. Puta, que louco. Eu sou mais verme assim pra quadrinho. Eu sou mais verme assim pra quadrinho do Super. Mas do Dragon Ball, eu já li tudo. Não tenho tudo, mas eu tenho a maioria tudo em e-book. Tem algumas coisas em mangá. Eu tenho uns mangá xodó, tipo, autografado pelo Wendell Bezerra. Só é a voz do cara, né? Eu tenho, tipo, Dragon Ball Z, um Dragon Ball clássico autografado pela Úrsula Bezerra, que é a que faz a voz do Goku criança. Tem um outro mangá do Dragon Ball que ele foi assinado pelos cantores das aberturas. Que foda. Então, tipo assim, não é grande coisa assim, mas eu acho que pra mim é um dublador, eu valorizo muito e pra mim é uma coisa muito importante ter, entendeu? Mas a maioria dos mangás que eu tenho são tudo online, mas tem, cara. E já li muito. E eu gosto, porque o mangá ele é totalmente diferente, né? Ele é totalmente mais cortado, bem mais. A gente tava até conversando com o Rafael sobre filler. O mangá, ele. O anime, o problema dele não é filler. O problema é que ele estende umas cenas, assim, o cara fica duas horas gritando pra se transformar. aquela musiquinha, quando começa o episódio. E fica, mano, 5 minutos mostrando a mano, paisagem. Eu não pulo de jeito nenhum aquilo e ali, aí véio. Depois disso entra. Não, quando eu tô assistindo eu também não. Mas depois de 5 minutos da musiquinha entra o narrador falando assim: Goku está em apuros, não sei o que. Cara, 5 minutos, véio. E aí por isso que eu não assisto mais. Falando de Dragon Ball, vamos começar falando sobre o clássico, cara. Eu acho que o clássico, na minha opinião, o primeiro Dragon Ball, acho que todo mundo já viu o Dragon Ball clássico, eu acho ele o melhor Dragon Ball e eu gosto de argumentar ele quando alguém fala que Dragon Ball é só lutinha e não tem história. É meu favorito também, com certeza. O Dragon Ball clássico, ele foge do termo de só lutinha, porque não é só lutinha, o Goku apanha o anime inteiro. É aventura, sim, né? É aventura total. A descoberta dele, não tem muito, o conceito de Saiyajin, aquelas coisas, é só pra frente, só pro Z. Então, a gente tem o Goku, só um menino com o menino com um rabo de macaco, mas ainda assim, que é muito forte, mas o Kuririn já bateu nele, Mestre Kami... E ele só quer se divertir, né? Porque, tipo, começa o mangá, todo mundo, ai, as esferas do dragão, vou virar rei, vou ganhar namorada, não sei o quê. E ele só queria ver o dragão, né? Sim, e aí ele viu o avô dele. Era tipo... E ele muito inocente, cara. E ele teve oportunidade, sim, né? Ele juntou as esferas, ele reviveu o pai do Upa. Ele... É. Ele teve muita oportunidade, mas... Ele é tão simples. De bom coração, né? Isso. Eu gosto acho, porque... Eu diria que é a inocência da criação, né, cara? Junta a inocência, sim, da criança, mais a boa criação do Gohan, que foi o avô dele. É, então... exatamente. Exatamente. É, o Gohan sempre foi um homem muito bom, né? Eles falam. Não teve, a gente não conheceu muito o vovô Gohan, né? Eu acho que sim, só bem naquela pouco, luta mesmo, né? Que ele teve com o Goku, conhece bem pouco, que é muito emocionante. Eu chorei. Eu chorei naquilo ali, cara. Vovôzinho! Ele pula, cara. É muito. É muito o único, bonito. O único momento que ele chora em toda a história, desde o começo até o Super agora, né? Nunca chorou. É verdade. É o único momento que ele chora, cara. É muito foda. É bonito, cara. É uma simples fala e não acontece muita coisa. Fora que eu gosto daquele arco, viu? Da vovó Oranai. É o diabo. É demais. É muito Devil quando Man, introduz ela, né? É muito bom. Nossa, é muito legal. Fora que tem personagens que são, tipo assim, não são o... Hoje em dia... Na verdade, a maioria dos personagens hoje em dia não vale nada, né? Porque Goku é o cara e acabou. Goku rebenta e os outros... Os outros estão tudo pra trás, mas a maioria dos melhores... Até o Pual luta no arco da vovó Oranai, né? Todo mundo luta, cara. Todo mundo luta. Até a Bulma ajuda. Sim, ajuda pra... O Homem Invisível. Mostrando as partes ali pro Mestre Kame soltar aquela baforada de sangue. O Homem Invisível. Dragon Ball clássico no começo. Era muito idiota, né? Tinha muita aquela pegada, cara... ainda. Dr. Slump, né? Tinha sim, muita. O Akira tava vindo só de obras de humor, né? Dr. Slump mesmo, totalmente humor, né? Aqueles quando eu descobri humor... que Dr. Slump era um mangá, eu fiquei pasmo, porque eu primeiro vi o anime, sim, o mangá, o Dragon Ball. Aí eu vi aquela menina aralha, eu falei, nossa, que menina. Aí eu jogava o Dragon Ball Tekkaichin 3 e aquela menina corria igual o Flash, eu falei, porra! Aí um dia me falaram, viu, você sabia que existe um mangá? Eu falei, não. Aí eu procurei. Nossa, é demais. Muito bom. Um Android e tal, muito louco, cara. É muito bom. Ele é um Android, né? É um Android que bateu. É um Android que bateu no Vegeta, mano. Sim, quebrou a terra no meio. Nossa, ela é. Como? Onde que acontece isso? Super, super. É um filler. Ah, eu não eu dei umas puladas no mais Super, ou menos, cara. É mais ou menos um filler, sim. É um episódio de transição, né? De uma saga pra outra. Sim, que era da saga Zamasu pro Torneio do Poder. É, sempre tem isso no Super. Sim. Mas o Dragon Ball tinha personagens como o próprio Tapai Pai, que a gente falou dele. O próprio Tenshin Han, como apareceu como vilão, como um cara espertão, né? Ele, sim, aquele... Ele, aquele... Ele, o Caos e... Eu esqueci o nome daquele porco. O Mestre porco. Tsuru. Mestre Tsuru, que é irmão do Tao Pai Pai, né? Isso. Que não, é então. Quando introduz o Tenshin Han, ele ia nas vilas. Ele tinha um bicho de estimação, tipo um javali gigante, vai. Eu esqueci o nome dele. Ele entrava, destruía toda a cidade. Eles iam, fingia que matava o bicho. Isso aí é no anime, né? Era o Pual, não era o Pantino? Isso é no anime. Pual. Sim. Porque se você tá falando disso, eu não tô. Isso eu tava aí... pensando pelo mangá, né? O mangá vai longe, o mangá pula. O anime ele acrescenta uns bagulho que. Acrescenta bastante coisa. Mas é igual eu tava conversando com o Gabe ontem, que era igual tu falou agora um pouco dos fillers. O Dragon Ball, toda a saga, ele tem um pouco de sorte nos fillers, né? Não são fillers ruins, assim, aqueles fillers que você fala, pô, que bosta. Que isso? Ai, mas caraca. Nem... Né? Não tem isso. Dragon Ball no total, no geral, assim? Ah, no geral, cara. Mas nem o Gohan com o Senhor Robô, você diz, não é ruim? Ah, cara, se a gente for analisar perto, né, de outros animes que tem fila... Gohan com o Senhor Robô, eu queria... Foi o primeiro episódio de Dragon Ball Z que eu assisti na vida. Mano, cara, traumatizou. Não, eu achei uma bosta. Nossa, Dragon Ball Z é um lixo. Porra, você me dá um episódio de meia hora, 15 minutos é o Gohan conversando com o robô na caverna, os outros 15 minutos o Goku correndo no caminho da serpente. No caminho da serpente. Eu queria me matar assistindo aquilo, velho. Cara, assim, eu não sei pra vocês, mas na minha opinião, o melhor filler de todo Dragon Ball é o Goku tirando a carta de motorista com o cara. Sem dúvida. Esse é espetacular. Sem dúvida, esse é espetacular. Que ele só foi usar essa carteira agora no Dragon Ball Super, né? Que ele não sim, pra dirigir trator. É um... Ah, meu Deus. Mas a gente tinha comentado, mesmo que tem filler que é chato pra caramba, cara, mas se você levar no contexto geral de todos os animes que tem filler, diferente do mangá, o Dragon Ball ele é aceitável, porque é um episódio ou outro. Às vezes aumentam 5 episódios, mas não torneio, é maçante. O torneio lá com o Pai Kuhan é legal pra caramba, né? Ah, eu gosto, né? Apesar de que a gente tá falando do Dragon Ball clássico, a gente já tá pulando lá pra frente. Ah, sim. Não, então, né? Tamo nos fillers. Dragon Ball clássico tem muito filler. Muito. Nossa. Até os filmes também, né? Tem aquele da princesa, não sei o quê. Não, acho que é o primeiro filme do Dragon Ball. Eu nunca vi nenhum dos filmes de Dragon Ball, cara. Dragon Ball Sério? Clássico? Do clássico, do Z eu vi quase todos. Eu só vi a lenda de Shenlong só. Dele pequeno eu não vi acho que nenhum. Eu só vi a lenda de Shenlong. Também acho. São bem fraquinhos. São bem fraquinhos. No Dragon Ball clássico, quando o Goku ele sobe no Kami-sama, que antes falava que só quem era escolhido podia ir no Kami-sama, hoje em dia qualquer um vai lá. Não, com certeza, só saber voar. Ou tem uma nave, a bomba vai de nave. Ou tem uma nave. Mas, enfim, naquele momento ali era diferente. Quando o Goku sobe lá, ele vai treinar e tal, ele volta pro passado, correto? Não. Voltar pro passado. É filler. Então, no anime. Não quando, me lembro disso. No anime, quando ele sobe pra treinar, ele treina, ele luta com o Sr. Popo primeiro. O Sr. Popo, ele não acerta um murro no Sr. Popo. Aí eles conversam, pá. Não vou lembrar detalhadamente como eles decidem isso, mas eles pegam o Goku e colocam ele numa sala. Que eles... situam sala do tempo. Aí o Goku ele volta no passado e luta contra com o Mestre Kami e o Tsuru novo, que eles encontram os dois. Mais pra frente, até quando o Yantia e o Kuririn vão treinar lá com o Kami-sama, eles também. Eles lutam contra uns Saiyajins aleatórios lá nesse salão também. Isso, é quando. Isso, exatamente. Depois disso daí. Mas essa sala não chega a ser a sala do tempo, né? Que eles ficam um dia, equivale a um ano. É outra sala. Não, eu acho que nem existia no mangá na época, hein? Se bobear a sala do tempo. Se bem que, claro, o Toriyama podia dar umas ideias pros caras, né? Mas... No mangá ele só vai citar o salão do tempo... Na saga Cell, né? Na saga do Cell. E aí ele comenta, assim, que quando ele era criança ele tentou... treinar lá, mas não conseguiu ficar nenhum dia inteiro. Sim, no mangá realmente resumido o treino dele. Nem mostra, na verdade. Nem mostra, ele vira a página, assim... já ele já tá grande. É porque eu não lembro se eles falam a idade do Goku, né? No Dragon Ball. No Dragon 14 Ball anos, eu acho. 14. Dá pra contar certinho, porque ele fala no primeiro torneio que ele tem 12. E aí corre certinho de 3 em 3 anos cada torneio. Então é só ir somando de 3 em 3. Então, se bem que final, eu vou falar pra vocês que no mangá ele fala 14 anos, viu? Quando ele não, conhece a Bulma. No começo ele fala 14. Depois aí... ele vê que não tem nada disso. É muito bom. Ele não sabe nada. No torneio de artes marciais, quando o cara pergunta, o Kuririn fala, eu tenho 13. Ele fala, eu tenho 12. Aí o Kuririn fala assim, mas você me falou que tinha 14. Ele fala assim, que eu não sabia contar. O Mestre Kami ensinou que depois do 11 vem o 12. Eu acho que foi... Isso aí foi arrumadinha que o Toriyama fez. Porque é 14 anos com um menininho que parece um bebê, é meio zoado. Eu achava que ele era mais novo. Por isso que ele voltou... Eu achei que ele era bem mais novo. Aí ele foi treinar naquela sala. Eu imaginei que aquela sala era tipo a sala do tempo também. Então passava... muito tempo num dia só. Por isso que ele voltou tão grande. Então, mesmo que ele tá em fase de crescimento e tal, mas ele voltou bem. A altura dele era bem diferente aos outros. Ele chega lá com 15 e volta com 18, por isso. Ah, sim, porque os Saiyajins não crescem mais rápido que os outros. Nunca foi falado disso. Eles envelhecem mais devagar. Então, eles envelhecem mais tarde, né? A juventude deles é muito mais estendida. Então, eles com 60, 70 anos ainda estão com cara de 30 no auge. Não é a juventude que é estendida, né? Quando o corpo chega no auge, ele fica no auge até envelhecer. Por um bom tempo. Exatamente. Essa é a palavra, o auge. É isso aí. É quase a mesma coisa, mas isso daí, exatamente isso daí. Exatamente isso daí. Eles não demoram um pouco pra envelhecer. Um pouco não, muito. Inclusive que a Bulma tem até inveja disso. No comecinho do Super, ela comenta isso. Sim. Por que que eles têm que envelhecer? Eles não envelhecem, ela tem que envelhecer, né? Muito doido. A Bruma reclama isso, já reclamou até no GT, já. Só reclama. Não, mas eu acho que nada supera ela querer fazer um pedido pra rejuvenescer 3 aninhos. Sim, exatamente, cara. Que viagem. Você sabe? Pô, já rejuvenesce de vez, dá uns 20 anos a menos. É, né? Pô, sacanagem. Se, olha, se eu não me engano, no começo do Super, só dando um time skip imenso assim, mas o Goku tá em volta dos 40 anos ali. Então dá pra chutar que a Bulma deve ter uns 45, 46. O Pico tem 16. 20 aninhos pra ela não é nada. Exatamente. 20 aninhos ali pra ela tá suave. Tá suave. E também a gente falou de filler, cara, de alguns fillers que apareceram no Dragon Ball Clássico e o Toriyama corrige lá na frente, mais pra frente. Isso é muito legal. Normalmente, a gente até conversou ontem, eu e o Rafael, normalmente os caras, tipo, a empresa vai lá, anima, faz um filler, o criador vai lá e fala, tá bom, foda-se. E caga pro filler, tá ligado? Sim. Ele até discorda do filler, às vezes, vira aquela coisa, mas qual que é o verdadeiro? Aí fica aquela coisa meio chata. Não, o verdadeiro é o que tá no mangá, né? É, mas fica aquela coisa meio chata, igual muito tenso, muito no Cavaleiro Zodíaco. É, Naruto tem um pouco disso. O Dragon Ball tem... Isso, o Dragon Ball tem pouco disso. Tem, mas, tipo, acontece alguma coisa, um filler, o Toriyama vai lá e ele dá aquela mexidinha, ele dá uma explicadinha bem sutil pra... Pra não ficar de tudo perdido, né? Exatamente. Eu acho isso muito legal. Ele ama o que ele faz, tá ligado? A obra dele. Ah, cara, além de ser legal ele fazer isso, eu acho que seria o certo, né? Porque, assim, o universo de Dragon Ball é dele, é ele que manda. Então, de certa forma, é só ele que sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Se ele não corrigir, tipo, a gente não tem, só tem teorias do que realmente seria. E isso é legal, porque, tipo, ele deixa a gente mais imerso na história. Isso é muito legal. Ah, não, não é só ele, eu acho. Um monte de gente sabe além dele, né? Eu acho que ele... O Toriyama, ele compartilha com o povo, com a equipe dele, o que ele quer fazer, né? Não é igual o Eiichiro Oda. Ele fala, eu sei o final do One Piece, vocês não sabem. Foda-se. Mas caso do Eiichiro Oda é um caso à parte, vai. E acabou. Não, o Eiichiro Oda, ele deve ter na casa dele um quarto só com todas as anotações que ele tem de One Piece, cara, nas paredes, porque o cara não esquece de nada, ele lembra de referência que ele falou no capítulo... 62, isso é... Então, isso é diferente do Akira Toriyama. O Akira Toriyama, ele é mais aberto pra certas coisas. E ele esquece das coisas pra cacete, o Toriyama. Com certeza. Um monte de coisa ele esquece. E às vezes não é porque ele esquece, porque ele fez. Às vezes alguém fez, alguém deu ideia, tipo, faz isso. Ele fala, puta, legal, vou colocar. E coloca. Ah, mas na real, será que ele ainda tá fazendo alguma coisa, velho? Ah, agora ele só dá uma ideia muito básica. Quando ele começou a Z, ele já não queria mais fazer. Sim, ele revelou no Super, pelo menos no Super, eu sei que ele, tipo assim, ele chega, fala os destinos dos personagens, ele fala, o cara tal vai lutar com o cara tal, o vencedor do campeonato vai ser o cara tal, vai ser assim. E pelo menos é o que dizem, né? Toyotaro, se vira. Aí ele vai embora. Pelo que eu entendi no Super, os caras fez o anime... E aí ele deve ter visto e falou assim, cara, isso aqui tá muito ruim, vamos mudar tudo no mangá. E aí eles estão porque o mangá tá saindo depois, né? Sim, e o mangá tá bem diferente, né? É que o mangá é a visão do Toyotaro, né, cara? O final o final de um monte de coisa é muito diferente. Não, o final daquela saga Zamas eu acho bem estranho, porque no anime foi bem legal. Mas no anime você achou legal? Cara, eu gostei da importância que deram pro Franks. Não, eu achei uma merda inacreditável. Eu também achei horrível, hein? Aquela espada de Genkidama, cara. Aquele lightsaber de Genkidama. Ô, louco, aquilo foi sensacional. Mas já já nós chega no Dragon Ball Super. Sinceramente, vamos... eu acho que eles fizeram o aproveitamento dos Zamasu muito mal. Tinha um potencial muito maior pra vilão e foi mal aproveitado. Não, Zamasu foi mal aproveitado. Eu tô acompanhando o mangá, tô achando bem, assim, eu não gostei do Super, eu assisti, achei uma bosta, e aí o mangá eu tô achando até legal, cara. Tá bem melhor no mangá. Dragon Ball Z. Vamos agora falar do Dragon Ball Z, que é a maior saga, tem a maior saga, não, a maior fase do Dragon Ball, que tem as melhores sagas, diga-se de passagem, que é, na minha opinião, claro. E eu acho que foi o grande sucesso mundial de Dragon Ball, veio de Dragon Ball Z. O Dragon Ball clássico estourou, arrebentou, todo mundo conheceu, mas o que que deu o nome Dragon Ball, é chamado de Dragon Ball Z, tudo você vai falar é Dragon Ball Z. Dragon Ball Z... É o Dragon Ball, é tudo. E que foi o que revolucionou a indústria, né, cara? Total. É, a gente tava... Eu conversei... Eu e o Rafa, né, conversou muito. Valeria um cast, tudo que a gente conversou, mas... Foi mesmo. O Dragon Ball Z... ele trouxe conceitos que hoje em dia o Shonen usa muito. Muito demais. Hoje as lutas, tudo vem, tudo. O Dragon Ball Z, os estilos de luta, estilo de animação, vários conceitos que a gente vê hoje, tudo veio de Dragon Ball. Conceitos simples, tipo o personagem começar a brilhar, o cabelo ir pra cima, e coisas mais complexas, até tudo veio de Dragon Ball. Transformações, transformações pra ficar mais forte. Pô, é igual a gente falou ontem, Naruto. Olha o visual do Naruto, pô. Roupinha laranja, azul e cabelo arrepiado amarelo. Naruto foi você vê, inspirado em Dragon Ball. Né, tem o Son Goku lá no Naruto também, que é a besta de quatro caudas lá, ou seja, é uma besta que é um macacão gigante, chama Son Goku, e é a besta de quatro caudas, referência às quatro estrelas da esfera do dragão. Isso. Olha que incrível. O nome Son Goku é referente à lenda, mas sim, as quatro caudas é referente às quatro caudas por causa do Goku. É muito legal. Uma coisa que eu quero falar, assim, por mim. Eu não sou tão fã de Naruto. Eu conheço muita coisa, porque eu tenho um primo que é fissurado em Naruto e ele me conta. Mas, cara, eu acho fenomenal essa coisa, tipo, de um autor homenagear o outro. Sim, Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já vi o dono de Naruto, que eu não sei o nome dele, desculpa. O Kishimoto, Masashi? O Kishimoto, Masashi Kishimoto. Ele fazer o Goku em formato de Naruto e o Naruto em formato de Goku, tipo... Nos games tem isso. Eu acho isso fenomenal, cara. Eu acho isso muito legal. Pessoalmente, eu odeio essa rixa entre animes que existe, principalmente entre Naruto e Dragon Ball. Eu odeio isso, eu não acho nem um também, pouco legal. Eu acho... É, totalmente. Até porque a gente sabe que o Goku ia detonar o Naruto muito fácil. Com certeza! É meio complicado, né? Não dá pra gente comparar. É sacanagem, viu? Mas bom, uma luta do Naruto com o Kuririn, ó. Sei não, hein? Ó. Aí já dá uma briga, hein? Ah não, Kuririn não. Saibaiman. É, pode ser também. Vai, dois Saibaiman. Olha, mas essa treta, os fãs sempre criam essas merda, né? Sim, com certeza. Não, não tem escapatória, né? E também foi o Dragon Ball Z que começou o Super Saiyajin, né, cara? Começou a expandir o universo. Porque hoje em dia, o Dragon Ball Z, a gente criou uma raça. A gente descobriu que existem raças. Existe um universo grande. Existe uma coisa cósmica muito grande. Existe a vida após a morte. Eu gosto de... Quando o povo começa a falar que Dragon Ball não tem história, cara, a gente explora o espaço, raças, a vida propriamente dita após a morte, fora as transformações, habilidades raciais. Tem gente, eu conheço gente que nunca viu Dragon Ball clássico e viu o Kuririn morrendo e o Goku virou Super Saiyajin. Por que que ele virou Super Saiyajin? Não tem sentido ele virar Super Saiyajin. Faz todo... A amizade que o Goku tem com o Kuririn desde o Dragon Ball clássico faz todo um contexto, aquela morte, tudo. E hoje o Dragon Ball Super explora muito mais, explora um multiverso, né? É, linhas do tempos alternativas que o Trunks na saga dos androides já falava, já tinha aberto, mas o Dragon Ball Super explorou mais. O Dragon Ball virou uma grande marca que não para, não, nunca mais para, cara. Isso é graças ao Z, cara. É verdade. Fora que o Z tem os melhores fillers. Carteira de motorista? De fato. Exato. A melhor saga do Dragon Ball Z, cara, Galick Jr. Nossa! Caraca, essa você tirou no fundo do baú. Nossa, véio. Eu nem lembrava. Nossa, eu tinha até esquecido disso. Galick Jr. A Tite vira o Kaioken, velho. Sim! Aquilo ali não sai da minha mente, velho. A Tite virando o Kaioken. O pior é que tem um filme ainda do Galick Jr., né? Depois. Tem a volta de Galick Jr., um negócio assim. Então, mas tem antes da saga do Galick Jr., tem um filme também. Que é quando ele aparece, né? No começo do Dragon Ball Z. É, tem um filme, Devolva-me... Dragon Ball Z, Devolva-me Gohan. Aí tem a série, aí tem a saga, que é uns 15, 20 episódios, é pouquinho. Acho que é menos que isso até. Não, é uns 8 episódios, eu acho. É bem pouquinho. Aí depois episódio é quase 6 meses, cara. Só que depois disso tem um filme depois do o retorno do Galick. Eu, quando era moleque, eu achava que o Galick Jr. era o Pilaf. O Pilaf. Ou era da mesma raça. Eu também, cara, eu também. Eu demorei a entender que eles são duas pessoas diferentes. Mais velho. É como se o Pilaf fosse o irmão mais novo que chora por tudo, tá ligado? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Mais alguém acha que Dragon Ball Z devia ter acabado na saga Freeza também? Não. Ah, eu não. Acho que não. Eu acho que deveria ter parado no Cell. O Cell. Na minha opinião, o Cell foi o final do Dragon Ball. O Cell foi o... Sério? O Cell foi uma morte digna pro Goku. Era uma definitiva da história. O Cell é um final, cara. É um final. É um final muito aí, bom. Mandaram o Toriyama continuar e lá foi ele, né? É, porque se você vê o Dragon Ball clássico, ele tem um final. Pronto, o Goku casa com a Chichi, aquilo é um final. Que é lindo também. Mas ele casou... aquilo é um final. Ganhou do grande vilão, do filho do Piccolo e blá, blá, blá. Aí... O Dragon Ball... As outras sagas, Saiyajins, não tem final. Saga Freeza também não tem final. Querendo ou não, deixa muito aberto, né? Deixa todos... Manda todo mundo pra Terra. A Terra vira abrigo de refugiado. Aí... Vai revivendo aos poucos. Sim. E tal. Aí eu acho que o céu, ele mostra. O final do céu é um final, né? A vitória de Gohan, o nascimento. Mas, assim, eu acho que a do Freeza dá um final também. Porque depois dos 4 meses lá que eles ficam refugiados, eles mandam os Namekusei pro outro planeta lá. Eles criam um novo. É, e aí quando eles. Falam pra reviver o Goku, cara, o Shenlong fala, né, não dá pra reviver o Goku que ele já tá vivo. Aí ele não quer. Aí todo mundo fica feliz e meio que era um final ali também, tipo, ele morreu na batalha contra o Freeza, sabe? Então pelo jeito que você tá falando, você não deve gostar daquela aparição do Trunks e foi lá e matou o Freeza. Não, eu tô falando... Porque aquilo foi bem anticlimático, né? Vou falar a verdade. É, total. O Goku teve uma luta gigantesca com o Freeza. Acho que foi muito idiota aquilo. Aí vem o Freeza, revive ali, né? Volta. Um segundinho aparece o Trunks. Só pra mostrar como o Trunks é foda. A saga Cell até o final do Majin Buu, ela é só massa velho. Só. Tipo, a história mesmo, a parte mais dramática, o que tinha pra ser já foi. E aí é só o massa velho. Aí começa Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, fusão e não sei o quê. O Super Saiyajin 3 é a minha transformação favorita, mas é tipo... Então, por isso que eu gosto do final do Cell, cara. Porque o Cell, no final, o Cell nunca falou de Super Saiyajin 2. Tipo, hoje em dia, a gente sabe que aquilo ali era o Super Saiyajin 2. É verdade. Eles sempre falaram, vamos achar uma forma de superar o Super Saiyajin. A gente só vai chegar um nível a mais, treinar pra ficar mais forte, não ficar com os músculos inchados, tudo pra não ficar igual o Super Vegeta e não ficar lento. Mas nunca foi falado que aquilo ali, ó, isso aqui é um Super Saiyajin fase 2. Só lá pra frente que... Por isso que eu... não dá aquela bagunçada, tudo. Deixa tipo assim, ó. O filho do o herói morreu se sacrificando pela Terra. Não adiantou de nada. E o filho dele salvou a Terra. Sim. Na verdade, não, ele morreu pra ensinar uma lição pro filho. Mas, cara, convenhamos. Aquele Kamehameha com uma mão do Goku e outra é um do Gohan foi fenomenal. Ah, não. É sim, é sim. Aquela cena linda, né? É fantástica. O Gohan, o Super Gohan batendo, matando os Cell Juniores. O Cell criou 7, o Gohan matou 8. Tem... Uma das minhas lutas favoritas de Dragon Ball Z é o Goku contra o Cell, cara. Eu acho foda. Muito boa aquela hora que o pessoal acha que ele vai ficar doido e vai soltar um Kamehameha na Terra. Cara, ele faz o teleporte, cara. A minha luta favorita, aquilo. Pouca gente lembra dessa luta e fala pra mim, e fala que gosta. Quem lembra não é os caras que gostam. A luta, minha luta favorita é a saga dos androides, cara. É androide espacial, né? Que é bem curta uma pra outra. Quando o Goku tá na cama. O Goku tá na cama, o Vegeta tá treinando. O Piccolo se funde com o Kami-sama e luta contra o 17, cara. 17, é eles sensacional. Cara, eles destroem umas 15 ilhas, velho. É muito foda. É e ele ali. Também sai na mão com o Cell, né? Acho que é antes dessa... Que ele apanha, né, pro Cell. Ou não sei se é antes ou se é depois. Não, ele começa a bater no Cell e aí o Cell usa o Kaioken e foge. Isso. E antes arranca o braço dele e pega a habilidade dele de reconstituir. Só que isso daí isso aí é antes da luta. É, antes dele se bem fundir. Bem antes dessa luta, é. Porque não, depois... No momento que ele se fundiu, o Piccolo, ele ficou o personagem mais poderoso do Dragon Ball naquela época. Ficou, ele até fala, eles citam, né, ele é o cara... O Goku, quando ele volta normal, ele vai treinar, ele fala... O Piccolo é o personagem mais forte até... É o personagem. É o cara mais... Eu lembro na escola, no dia que passou esse episódio, né... A galera gritando na escola lá, Kamikola Sama, que o Goku grita quando encontra ele de novo. E aí todo mundo ficou, Kamikola Sama. E o pior, né? Daí ele faz aquela frase clássica. Aí ele fala aquela frase bem clássica de cara que faz fusão. Eu não sou nem Piccolo e nem Kami-sama mais. Eu sou um guerreiro que está disposto a salvar a Terra. Todo mundo fala isso, velho. É um plot twist imenso pro Piccolo. Não, alguém que queria destruir tudo fala isso. Exatamente. O Piccolo, eu não sei vocês, mas ele é meu personagem favorito de longe. Eu acho que ele é um personagem muito incrível, muito bem elaborado. Eu sou muito escroto. Cara. Meu favorito é o Tenshinhan, velho. Ué, mas pô, o Tenshinhan é legal, velho. Cara, é legal pra caralho. Tenshinhan é legal pra cacete, velho. Eu não diria que o Piccolo é meu favorito, mas eu gosto muito da raça. Eu acho muito interessante. Pior que mesmo. Eu acho ela muito legal. Os poderes, essas habilidades, eles são muito fera. Muito cara, povo o que o Deus achou digno eles poderem ter as Esferas do Dragão, né? Sim. Tá bom, né? Então, uma sociedade bacana. Eles criaram, né? Não, eles não, né? Parece que eles copiaram de alguém. Do Zarema, né? É, porque mudou, né? A mitologia aumentou com o Super, então... Até então, eles... Algum Namekuseijin aprendeu aquilo ali. Tipo, pegou um pedaço e criou as Esferas do Dragão de Namekuseijin. Daí, também, o Kami-sama pegou um pedaço e criou as Esferas da Terra. Usando essa técnica que ele já tinha aprendido no planeta. A gente falou tanto do Z, cara. A gente não falou... Dos 5 minutos do Freeza, cara. É impossível você falar daquelas 6 horas de luta. Puta que pariu. Ele ia ser destruído em 5 minutos. Cara, olha, eu confesso. Eu já devo ter assistido Dragon Ball umas 3 vezes do começo ao fim. Incluindo o GT. Isso antes de lançar o Super. Eu juro. Eu acho que a única parte que eu pulo é esses 5 minutinhos que dura 6 episódios. Então, eu não pulo mais. Porque... Eu também não pulo mais. O Akira Toriyama, ele fez uma coisinha chamada Dragon Ball Kai, que eu gosto. E corta tudo. Ai, mas me incomoda muito o corte da violência no Dragon Ball Kai. Eu também. É o que eu ia falar. Eu não consigo assistir o Kai. Ah, cara, é um preço a se pagar. Ah, não. Então é por isso que eu leio o mangá. A luta do Goku contra o Frieza, ela é um espetáculo, cara, no mangá. E ela é visceral, né? É, porque ela é porradaria do começo ao fim. Ah, sim. E não tem sagas que eu gosto de ver o clássico mesmo, o normal mesmo. O Madibu eu não vejo normal, eu vejo o Madibu, eu vejo o Kai. A gente... Putz. O Majin Buu tem uma saguinha falha interessante do Goku e Vegeta na barriga do Majin Buu conversando com os vermes da barriga dele. Puta que pariu, velho. A gente falou ali atrás de filler bom. Pô. Putz, a saga do Majin Buu tem uns fillers que eu gosto. É meio merda, mas eu gosto, que é o Grande Saiyaman, cara. Eu também gosto. Porque no mangá, a Videl descobre que ele é o Gohan no primeiro crime que eles vão resolver juntos. Sim. No anime ele dá uma enrolada, o Grande Saiyaman atua, porque o Grande Saiyaman, cara, é um dos meus personagens favoritos. Só pela tosqueira mesmo. É, ele é muito baseado em Sentai, né? Tokusatsu. É muito legal isso. Eu adoro. É bem uma referência a Tokusatsu, na verdade, né? Total. É igual os Ginyu, né? Igual os Esquadrão Ginyu. Ele puxou da mãe dele, né? Que a mãe dele, a Chichi, era uma referência a Ultra Seven no começo. Exatamente, bem lembrado, cara. É verdade. Não, então, e aí esse arco que... São uns 10 episódios, quase. Na verdade, uns 6, sei lá. Não vou lembrar. É, bem curtinho. Que vai mostrando vários crimes e tal. Eu lembro que... Tem até um filme, né, que estavam fazendo. Tem? Não sabia. Tem, na série lá, né, que eu tinha um filme que tava fazendo. Ele participa das gravações. Sim, é, mano. É muito bom. Verdade. É muito bom. Aí eu acho super divertido, assim. É nível Goku aprendendo a dirigir, mas eu gosto bastante também. Ah, sim, é muito... E eu gosto disso porque o Gohan, ele era pra ser o protagonista, né, do Dragon Ball. Sim. Majin Buu, e... Só mudou porque o público começou a encher o saco. E ontem, cara, ontem nós jogando o Magic, ontem nós, a turma jogando o Magic, né, começou a discutir de Dragon Ball, aí um cara, né, soltou uma frase, cara, ele falou, cara, os piores, o problema de Dragon Ball são os fãs de Dragon Ball. Que é a pior raça que tem, e é realmente, cara, porque os fãs de Dragon Ball foi quem fez o Goku ser revivido, o Vegeta ser revivido, o Vegeta reviver nada a ver, o Goku, o grande supremo, o Senhor Kaiô, passar a vida dele, aí a fusão. Sim. Fusão é uma parte legal, mas a bala de café lá é zoado, eles dentro da barriga lá é... Nossa, lutando com bala de briga. Café. Essa da bala de café é doida, hein? Bala de café mais poderosa do universo. Mano, o Vegeta lutando com uma bala. Ainda falando pro Majin Buu, é melhor você nem me transformar de volta. Porque eu vou conseguir acabar com você só nessa forma. Cara, o Supremo... Acho que é o Supremo Senhor Kaioshin, se eu não me engano, que você falou. O velhinho lá da espada. Isso. Cara, ele, na minha opinião, eu acho que... Ó, ele é o melhor, tipo, personagem em questão, tipo, de ser engraçado. Não comediante, mas personagem engraçado da saga do Buu. Ah, eu sim, amo ele, cara. Ele me lembra muito o Mestre Kami no começo do clássico. Ele lembra demais, cara. E eu amo esse jeitão dele. Na hora que ele sai da espada, mano, todo mundo fica em choque. Tipo, na hora que quebra a espada, mano, é fantástico, na moral. Eu acho fenomenal. Gosto... Não, a cara do Shin falando... Porra, que cagada. Agora fudeu, a única chance que a gente tinha de ganhar. O pior não é nem o Shin, é aquele outro carinha lá que fica com o Shin, que eu nunca lembro o nome dele. Kibito. Isso, o Kibito. Eu acho que a cara do Kibito é muito mais engraçada do que a do Shin. Que ele fica muito mais em choque. É tipo, mano... Acho fenomenal essa cena dele quebrando a espada. Eu acho muito bom que... O Goku fala, vai, me ajuda aí, fala qual que é a técnica e tal, eu te trago uma revista de mulher pelada. Aí ele fala assim, eu não preciso de revista de mulher pelada, eu consigo ver as gatinhas daqui mesmo. Não, e o pior é ele oferecendo a Bulma pra mostrar. Tem uma mulher já meio mais velha, assim, mas... A história do porquê que ele é velho é muito massa, cara. Fusão com uma bruxa. Uma bruxa velha, né? O problema é que o Majin Buu também tem umas coisas que eu não entendo, nunca entendi, nunca achei explicação. Tipo, quando o Gotenks fica preso na sala do tempo, ele, o Majin Buu e o Piccolo, não sei se isso tem no mangá, cara. Se eu não me engano, tem. Eles presos dentro da sala do tempo, aí o Majin Buu pira, aí ele dá um grito, ele abre um portal. Sim. Não, o Majin Buu é um personagem ultra OP, né? Nossa, o Toriyama escreveu um personagem que era pra ser realmente, ah, esse aqui vai ser o vilão final mesmo. Fez um bicho definitivo. Assim. Bicho definitivo, tem todo o poder que você imaginar. Sim. Exatamente. Eu vejo o seguinte, a mesma coisa em questão do Oda no One Piece. Nem ele sabe como que ele vai fazer o Kaido ser derrotado. Ele mesmo já assumiu isso. Eu acho que a mesma coisa seria com o Majin Buu. Porque o Majin Buu, ele é um personagem feito pra ser OP. Nem ele mesmo sabe as habilidades que ele tem. Tá ligado? Sim. Então, tipo, qualquer coisa que ele tiver é aceitável. Igual no Super, a gente não sabia. Que mas até o jeito dele ser derrotado. Até o jeito dele ser derrotado é diferente. Exatamente, a gente não sabia que no Super, até chegar o Super, a gente não sabia que ele podia rilar os aliados. E cara, isso é muito roubado. Sim. É porque qualquer coisa que tiver nele é aceitável, mesmo sendo estranho. Você vê que ele dá uma rilada no cachorrinho, né, do Mr. Satan. Sim. Mas a gente não sabia que, tipo, que era tão... Simples, né? A gente não sabia que era algo tão grandioso a ponto de ser começado num torneio, por exemplo. Um exemplo, tipo, um exemplo bem besta que eu vou usar agora, que não devia nem ser usado. Mas vamos... O Dragon Ball GT, ele tivesse vivo, tipo, desse, que nem no Super, e na saga do Omega Shenron, por exemplo, ele usasse essa parada de ficar rilando os outros. Imagina que roubado que seria. Ah, sim. É porque ele pega, ele poderia pegar até um deus, né? Até o atualmente. Ele poderia pegar muito bem o Bills Moscano ali. Absorver ele já era. É porque ele absorveu os Kaioshin. Sim. Porque o Majin Buu... O Dragon Ball não explora muito, eles na verdade não detalha muito, né, mas o Majin Buu ele é um ser mágico, né, e o Super que tá abordando mais magia agora, mas sim. Ele não tem só o Ki, ele mexe com magia, a magia do Majin Buu é usada do Dragon Ball, tipo, no Dragon Ball GT pra mudar as bolinhas, pra escolher com quem os caras vão lutar, é bem inútil. Isso aparece no mangá também do Dragon Ball, acho que no último volume, No último capítulo do último volume. No último episódio também. Isso. Não tem muito a magia dele. E a parte dele de ele absorver é uma parte mágica dele. O poder dele em si é tudo mágico. Ele transformou a pessoa em bala. É uma magia. Né? De absorver o oponente. Assim. Cara, muito... É roubado. Uma coisa que eu vejo assim é que, por exemplo, é como... Se eu não me engano, o Kid Buu, ele é o primeiro, ele é o principal. Me corrija se eu estiver errado. É o original, é isso mesmo. Isso. Eu vejo o seguinte, tipo, quanto mais ele vai absorvendo, é como se fosse um upgrade de classe. Só que em compensação, ele vai ficando mais burrão com isso. Isso vai afetando ele. Tipo, eu acho isso uma coisa interessante, porque imagina o Majin Buu gordão com os pensamentos do Kid Buu. Imagina o quão roubado esse é. Quantas habilidades ele já não roubou até esse tempo. Só que ele é bobão pra compensar esse lado OP dele, ele é bobão. Agora você imagina só como que seria roubado um Kid Buu no corpo do Majin Buu gordão. Puta merda. Cara, olha, seria um estrago que, né? Sim. O Majin Buu mais forte, primeiro que é o absorvido Gohan, que o Gohan já tá totalmente OP. Fudido, forte pra caralho, o Majin Buu ele absorveu o Gohan. Sem nenhuma explicação lógica, aquilo aconteceu. Foi ali que começou a derrocar. Pô, depois daquilo o Gohan só... Pô, coitado do Gohan, viu? Mas mesmo assim, se é sem sentido, mas eu até que entendo, tá ligado? O jeito que ele absorveu o Gohan, porque o Gohan ele é... Ele ainda é um Saiyajin, ele ainda é superior, raça superior, tá ligado, Saiyajin, né? O Saiyajin se acha. E ele tava convencido ainda, bem convencido. Demais. Então, igual a Saga do Céu, Ele transformou, convencidão, tal, humilhou o Céu até não poder mais, o Céu ficou grandão pra explodir, tirou a 18, quando foi ver não tinha jeito, só senta e chora, que foi o que ele fez. Sentou e começou a chorar, a reclamar, porque o Cell explodiu tudo. Aí o Goku teleportou lá e se sacrificou e acabou. No Dragon Ball, na saga do Majin Buu é a mesma parada. O Gohan, ele se acha muito, tava se achando, não tava igual ele era quando ele era mais novo contra o Cell, mas ele ainda tava meio... Sou o cara. Sim. Isso. Agora que você comentou sobre o Gohan, eu lembrei de uma coisa. Desde o começo do Dragon Ball Z, o Piccolo já falava que o Gohan ele tinha um poder oculto preso dentro dele que era difícil de ser liberado. Sempre falaram isso, né? Sempre falaram isso. no, na isso saga do... Esse poder foi liberado umas três vezes, porque o... Exatamente. O patriarca em Namekusei já tinha feito isso também. Né? Foi sim, duas sim. Só, né? Ah, não, mas o patriarca, ele falou que não liberou tudo, né? O patriarca sim, libera do Gohan... O patriarca libera o do Kuririn, aí vai liberar o do Gohan e ele fala... Igual o Yoda. Muito forte, jovem você é. Eu não lembro disso, ele fala? Não, nesse sentido, assim, mas foi uma no piada. No mesmo estilo, né? Foi tipo Yoda, tá ligado? Ele fala que ele é muito forte e que ele tem muito poder escondido, mas ele não conseguiu liberar tudo, ele liberou um pedaço só. Ele não Porque ele fala alguma coisa que ele tá muito velho, se ele fosse mais jovem, ele liberava tudo, não era? Isso aí, é. Ele mesmo revela que não liberou tudo. O Gohan não tava 100%, assim. Tipo, liberou todo o poder. Eu acho que isso que foi o motivo do Gohan perder pro Majin Buu. Tipo, desde criança ele sempre soube que ele tinha um poder oculto preso dentro dele. E do momento que ele treina com o Supremo Senhor Kaioshin, ele acha que, tipo, pô, beleza, eu sou mais forte daqui, então eu posso fazer o que eu quiser. E ainda mais junto ele ser um Saiyajin. Ele fica com aquele pensamento de ser superior. Cara, pra ele foi tipo, ali foi degrau abaixo. Ele se achou tanto que não caiu na realidade. Ele é inteligente, né? Então ele fica arrogante, né? Quando fica forte. Exatamente. Exatamente, cara. Que eu pessoalmente acho que no Dragon Ball Super isso foi resolvido com esse downgrade de poder dele. Esse downgrade em comparação com os outros, eu acho que isso foi compensado. Ah, é não, mas aí não, ele perde do Kuririn, velho. Não, então, é óbvio que eu odiei ele ficar fraco, mas essa questão dele se achar superior, pelo menos foi resolvido. E, tipo, eu acho que eu não queria ver o Gohan igual um Vegeta da vida, sabe? Não, também não. De jeito nenhum. Então. Ah, não, mas são personagens diferentes. Mesmo assim, o Gohan é muito bom. Ele pode até se achar superior, mas, cara, ele sempre foi um menino muito bom, vamos dizer assim. Não, acho que é difícil ele ser igual um Vegeta da vida, assim. Ser arrogante, eu sou mais forte. Ah, não, ele só fica convencido mesmo. Sim. É. A arrogância do Vegeta, eu acho que ela é justificável. Por ele ser o príncipe da raça e tal. É, ele veio de uma família muito nobre. Sim. Pô, eu acho que ele é o rei. Ele não é o príncipe. Não. Na teoria, agora ele é rei, porque o pai dele morreu, é né? É um rei sem rei, né? Que não existe planeta. É um rei sem rei. Ah, mas tem o Goku, o Trunks, ele é rei da casa dele. Ele é o rei desses caras aí, ó. E tem o irmão dele, que eu não lembro o nome agora, mas o tem o irmão. Aquele frango do irmão dele, mas tem. Onde que aparece esse irmão do Vegeta que eu nunca vi? É no OVA. É num filme? É um OVA. É um fillerzinho. Pra mim é um filler. Aquele OVA eu é um filler. Eu nunca vi, cara. Avoicado, os nomes assim. Igual ele é novo, cara. Ele é, depois do Dragon Ball, Dragon Ball Super... Não, antes do Dragon Ball Super, e eu acho que foi antes do Kai, se eu não me engano. Ou foi mesma época. Aí eles, foi em 2008, tava muito sem Dragon Ball. Eles fizeram o Dragon Ball... Mas da onde saiu esse... O Retorno de Goku e seus amigos. Que o rei tá morto? Isso. Como é que... Não, assim, mandando um resumão básico. O irmão dele vazou antes de explodir, depois ele voltou casado, tá ligado? E tinha uns bichinhos lá, uns servos do Freeza seguindo ele. Aí, tipo, mandaram Nossa, esse é o nome dele agora, cara. O Cable, Table. Mandaram o Trunks e o... Tarble. Nossa, esqueci o nome do filho mais novo, cara. Goten. Isso, Goten. Tipo, aí mandaram o Trunks e o Goten pra brincar com os servos do Freeza. Isso. E é bem engraçado. Eu acho que é um dos melhores, tipo, OVA que existe em todos os animes. Eu vou caçar depois. Que o jeito que eles brincam com ele é engraçado. Dragon Ball GT. Vamos chegar agora no Dragon Ball GT, cara. Primeiro, vamos... Tem o final, o Dragon Ball, eu até comentei, o Dragon Ball, ele tem muitos finais alternativos, né? O Dragon Ball, ele abriu muito isso e ainda nunca foi explicado, mas dá pra ser explicado. O Trunks mudou o futuro, então pode existir um multiverso muito grande. Então, finais alternativos e um deles é o Dragon Ball GT. Não sei se vocês gostam. Era isso que eu queria comentar, que eu tava aguardando. Quando você disse de finais alternativos, não lembro quem aí comentou que devia acabar na saga do Freeza ou do Cell. Na minha opinião, eu acho que o final do GT se encaixa perfeitamente no final do Z, em questão do Goku. Não quero dizer o Omega Shenron, e sim, tipo, o jeito que o Goku morre. Tipo, ele com sim, o dragão. Sim, esse final é um espetáculo. É um espetáculo, né? Esse final, cara, se encaixa perfeitamente no final do Z. Também. Pra mim tinha que ser ali. Porque, na moral, e o final do GT, cara, mano, eu chorei. Eu confesso, eu chorei. Então, eu todas muito as bonito. Vezes que eu assisto, muito eu choro. Bem elaborado. Eu concordo com o GT, ele é cagado inteiro, na minha opinião. Só que eu acho que o final dele, ele emociona qualquer um que gosta de Dragon Sim. Ball. Porque o final dele, você olha, você lembra de tudo que o Goku passou, tudo que você viu, tudo, de tudo, cara. Você olha e fala, puta. Sim. Porque o Dragon Ball Super, ele abordou um Goku viciado por luta. Ele só quer lutar, Exatamente. Ele só quer lutar. O Dragon Ball Z, o Goku não era desse jeito. Porque o Dragon Ball, tudo acontece muito rápido. O Goku fica casado com a Chichi, tem o Goten. Aí aparece Raditz. Depois que aparece o Raditz, cara, as coisas aparecem muito rápido. Ele treina, passa um ano. Aí ele. Depois ele vai pro. Ele fica internado sei quanto tempo. Enquanto a Bulma vai pra Namekusei. A Bulma vai pra Namekusei, se não me engano, são 4 ou 6. Não, são 4 ou 6 meses, cara. Eles estão na viagem. Eles ficam. É um mês, porque. É, o Goku ele fica internado e o médico fala que ele vai ficar 6 meses. Mas aí o Yajirobe fala que ele espera um mês que a gente já vai ter a semente dos deuses. Então, só que ele fica um mês internado, só que o pai da Bulma fica 2 meses construindo a nave. Que ele reconstrói a nave do Vegeta pra fazer uma nave rápida o suficiente pra chegar em uma semana, em uma ou 2 semanas, e na Namekusei. Então passou-se tipo tudo muito rápido. Depois ele morre, ele entre aspas, acham que ele morre lá em Nameco, pá. Tudo ele acontece. Volta ficando tudo acontece uma tipo muito seguido. Isso, tudo acontece muito seguido. Aparece vilão, ele luta, aí ele treina um tempo porque os outros estão segurando o bonde para ele chegar e lutar. Então, tudo acontece muito rápido. No Dragon Ball Saga Majin Buu, ele tá morto. Então, basicamente, ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele pode lutar o dia inteiro. Tá morto? Sim. Então, ele não é o viciado por luta que ele é no Dragon Ball Super. Porque ele volta, aí ele volta, derrota o Majin Buu. Aí não mostra depois disso, né? Depois que derrota o Majin Buu, passa-se um dia ele toma banho pelado com as moleques lá, na frente de todo mundo. Aí o outro episódio é o final. O final alternativo, que é o primeiro episódio de Dragon Ball GT. Sim. Então, tipo Mas sabe assim, o que foi? No Super, essa mudança de comportamento do Goku, não só de se tornar um viciado de luta, mas também quase que um imbecil. Ele mudou muito. Essa mudança de personalidade foi mesmo para trazer um público mais jovem e também para aquela Exatamente. Galera que gostava do clássico. Sim, eu crianças quis falar podem, disso. Podem ver o Goku hoje e falar, pô, é um personagem legal. É como se ele fosse um personagem criança, Sim. tipo Naruto do clássico, só que não. Exatamente. Até que ela, por exemplo, aquela fala, que loucura, que ele fala que nunca beijou a esposa dele. Isso não faz o mínimo sentido. Então ele só fez trabalho, ele fez os dois filhos e nunca gostou, nunca beijou a esposa. Eu falo cara, disso, é cara, que eu, tipo assim, pra concordar realmente o que o Elito falou. É, o Goku. O final do Dragon Ball GT, aquele final que é emocionante, além de ser muito emocionante realmente, porque ele aquele narrador contando a trajetória, cara, a música de fundo, eu choro só de lembrar. É um Sem dúvida. Realmente aquela é um aquilo ali é muito sonora. Bonito. E é um final que faz jus a tudo que o Goku fez. Sim. O Goku, porque o Goku não é, o Goku hoje em dia ele é um outro personagem e o mudou bastante, mas aquele Goku, o Goku ele era basicamente um herói, hoje em dia ele não é mais um herói, ele é um maluco por luta, não é nada. Ele tem um problema, aquilo ali é um problema, mas... Cara, naquele final, a trilha sonora, quando a Pangana Goku morreu... E na moral, na hora que ele desce na ilha do Mestre Kami e luta com o Kuririn... Aquilo ali, nossa... É os dois auges, cara. É o auge do auge. Sim. Eu choro as duas vezes na hora que a Pan percebe... Que imagem linda. E o Kuririn meio que percebe que tinha rolado alguma coisa. O Mestre Kami já tinha percebido há mó tempo, ele só observando. E o Kuririn só entende depois, mano. É uma puta... O jeito que ele morre lembra muito... Star Wars, tá ligado? Eu enxergo assim, porque ele morre, ele vai com o corpo, ele deixa a roupa, e depois tem aquele OVA, que eu não lembro o nome, cara, que Puta, eu esqueci o nome, que quem lembrar fala, cara. O episódio que o não sei se chega a ser um. Não, é, do Goku Jr. Eu não sei o nome do filme. Eu não sei se chega é um filme, é um OVA ou é um especial. É um OVA. Depois do final. Faz todo sentido na hora que o menino pega a esfera, ele aparece, mas ele tá morto, ele aparece adulto. É tipo uma puta referência, realmente, pra, na minha opinião, a Star Wars, tá ligado? Deixa a roupa, vai só o espírito, entre aspas, ele se une a uma coisa maior que naquela época. Sim. As esferas do dragão era uma coisa mística. Pô, e uma das coisas que eu sinceramente vejo que tem, no, pelo menos, eu acho que já devia ter acontecido no torneio que existe na Terra. Devia ter uma estátua do Goku, igual acontece no finalzinho do GT. Porque, cara, o Goku já lutou naquela arena tantas vezes, já ganhou tantas Verdade. Vezes, e mesmo assim, no Super, não tem nada sobre isso pra ele. Eu, sinceramente, acho isso um pouco, tipo, não sacanagem, sabe? Eu até compreendo a questão do de quem ter levado a honra do céu, foi o... Satã, né? O Mr. Satã e tal, eu entendo isso. Mas, pô, em compensação, que a pessoa que mais deve ter lutado e ganhado e participado do torneio foi o Goku, cara. É, mas você me mostrou que ele nunca fez questão disso, né, cara? Eu acho que é isso que é legal. Até sim, tem, eu sim. tenho, eu fico uma dúvida aí quanto ao Super, que será que eles vão encaixar no final do Dragon Ball Z ou se eles vão simplesmente apagar? Porque o Z acaba com aquele skip de 10 anos, né? Depois do que eles derrotam o Buu, pula 10 anos pra frente, que é eles indo pro torneio de novo por causa do Ubi, né? Isso. Que eles até mencionaram, acho que no final do Dragon Ball Super, em algum momento, acho que no mangá. No anime também tem. Eles mencionam o Ubi. Como é que é? O Dendê, verdade, é isso. O Dendê chama o Goku e fala, o Ubi nasceu, a reencarnação do Majin Buu e tal. Que isso, aí é ligando com o final de Dragon Ball Z, né? Que dia 10 anos depois. Foi, eu queria falar do GT, cara, que eu assisti na época, naquela época que tinha que comprar fita de vídeo. Nossa. Na Liberdade. E eu assisti o final do GT sem legenda, sem nada. E mesmo assim foi incrível, cara. O final do GT é maravilhoso, assim. A luta é um... É zoada, né? Porque é a mesma luta do Majin Buu. A fusão, aí a fusão acaba bem na hora que eles vão dar o golpe final, e aí eles dão um jeito de soltar a Genkidama e acabou. Exatamente. É meio que uma reutilização do Kakashiro, né? A Genkidama vai passando todo mundo que lá na história. A diferença é que no Saga do Majin Buu apareceu mais personagens clássicos, né? O Android número 8, o pai do Upa. O pessoalzinho assim, mas já no Dragon Ball GT apareceu aqueles alienígenas, aquele gigante que quase casou com o Trunks. Sim. aquele peixezinho que sente o tremor, lembra? Isso, esse mesmo casou com o Trunks, que o Trunks virou mulher. Tem personagens, cara, que aparecem no Dragon Ball GT que eu adoraria ver no Dragon Ball Super, confesso. Os irmãos Para-Para. Eu ia falar isso agora. Tem dois personagens que eu sempre amei, que eu acho que foi mal aproveitado no GT. Que é o Tsufurudin, que é aquela outra raça que vivia no planeta Vegeta, que foi eliminado pelos Saiyajins e que ele volta no GT. E o Omega Shenron, cara. Eu acho que ele foi muito mal aproveitado. Sinceramente, então, cara, eu gosto muito dos dois. Eu acho que o Tsufurudin, cara, eles já falaram no Dragon Ball, sempre falaram do Tsufurudin, mas tinha que aparecer eles. Ou no Dragon Ball Super Terra 2, essas coisas, a Terra... No Super, né? A Terra 2 não, a Terra 6... Universo 6 é cópia, é clone, então sim, pode ter um. Então, pode ter os Sufrutins vivos ainda. Porque no universo 6, os Saiyajins são pacíficos. Então, quem sabe não tenha dado certo com juntar os Sufrutins e os Saiyajins. No Dragon Ball Super conta. Na verdade, eles eram do planeta Sadala. Daquele planeta, eles foram pro planeta Vegeta, que na época se chamava Belita. Eu não sei qual que é a verdadeira tradução, porque eu já vi falar em cada coisa. Mas o planeta Vegeta ele era dominado pelos Sufrutins. Eles eram os nativos daquele planeta. Sim, aí os Saiyajins migraram, aí um belo dia brigaram, mataram todo mundo e dominou o planeta. Aí eles roubaram a tecnologia e começaram a viver de ir planeta, destruir planeta, roubar a tecnologia e vender. E essa é a parada. Sim. Eu acho que o Tsufurutin poderia viver, mas O Tsufurutins abordado no Dragon Ball GT, cara, é o Baby. E o Baby então, não dá, porque o... Mas o Baby, ele é uma mistura de Majin Buu com o Cell, cara. É. Mas mesmo assim, cara, eu acho a temática dele muito boa. Eu gosto, e o Omega, do... o Omega Shero fica foda. Porque o Omega Shero, ele, os dragões, eles aparecem por causa dos pedidos zoados, né? Todo pedido... Nossa, esse negócio das esferas do dragão negro é muito ruim, né? Cara? Imagine então, cada pedido que no Dragon Ball Super eles fizerem aparecesse... Não, cara... Os três aninhos da Bulma. Eu não quero dizer em questão, tipo, dos... personagens, dos dragões, dos sete dragões. E sim, o Omega Shenron. Né? Sim. Sim, cara. É que nem fizeram com o Broly. Literalmente, tipo, com o filme, refizeram ele do zero. Ah, sim. Comparado com os filmes, é outro Broly. O Omega Shenron em si, cara, eu acho o design dele foda. Eu acho o jeito dele foda. As habilidades dele eu acho muito interessante. Com certeza. Cara, eu gostaria muito de ver ele sendo refeito, igual fizeram com o Broly no filme. Olha, de personagem não, filler que eu queria ver refeito, eu falei isso com o Gabe ontem, é o Janemba. Janemba ia ser muito louco. Eu queria falar isso no começo, mas acabei esquecendo. Gangue do Bojack e Janemba, porra, ia ser. Não, o Janemba, eu acho que ele devia virar canônico, de verdade. Sim, eu acho que, nossa... Tinha que ter um Ludo também. Eu acho que se for... todo poderoso rei. Yata, Ludo. Cara, eu acho que o Janemba, se ele fosse um vilão no lugar do Majin Buu, eu acho que seria melhor. De verdade. Pode crer. Eu acho ele que faz muito sentido, né? O negócio das almas dos seres malvados. Sim, sim. É muito Imagina como que seria, tipo, eles literalmente sair do inferno e ir pra Terra. Tá ligado? Tipo, como que isso aconteceu? Aí já dá um puta plot twist pra eles poderem fazer fazer a saga. É, porque só que no filme é muito estranho, né? No filme explica também. Tem um Hitler lá no filme, tem aquela... Aquilo ali é muito massa. Mas é muito bizarro, parece que é um desenho animado, né? Tá mais estranho o estilo de traço. Nossa, é muito bom. É meio que referência a desenho antigo, tipo, o Hitler é uma referência a uns anos... 40, que é da época 40. Dele. Mas é muito doido. Volta o Hitler, volta aquele monte de volta o Frieza, o, Frieza, né? o Cell volta, o Gohan mata eles com um murro só. Volta Bojack, tem o Bojack. Né? Bojack também. É personagem que eu queria também, cara, ver pra frente o Dragon Ball. Cara, vários filmes que eu assisti sem legenda. Cara, melhor habilidade do Dragon Ball inteiro, sem dúvidas, é as Full Fantasminhas do Gotenks. Cara, nossa. Eu não tenho dúvida disso. Eu amo aquela habilidade. Super Ghost, Kamikaze Ataque. Porra. Kamikaze, cara. Os japoneses fazendo piada com Kamikaze. Vê se pode. Estranho, não. Toriyama, né? Vê se pode, cara. Os caras que inventou o bagulho. Estão zoando a própria desgraça. O cara botou o Hitler na série, no filme dele. Né? Bom, voltando ao assunto aqui que eu lembrei agora e acabei... Né? Seguinte, sim. Uma das coisas que eu acho que seria interessante deles adaptarem, que tipo, que nem fizeram com o GT e poderiam fazer no Super, por exemplo, não sei quem tanto vocês assistiram One Piece, mas aquele time skip de 2 anos que ocorreu no One Piece poderia muito bem acontecer no Dragon Ball Super, em questão pro Ubi crescer. Pra ele poder ser introduzido. Sim. Eu acho que, tipo, ele é um personagem. Ele é um personagem muito importante pra história. Se ele for usado. Ele poderia ser um Gohan 2.0, sabe? Então, cara, mas eu acho que não precisa desse tempo, não. Bom, é porque na teoria. Eu não na teoria, o Ubi já deve ter. O Ubi já deve ter uns 4, 5 anos já. Não, ele acabou de nascer, não. Cara. Não, porque o Ubi nasce. Quando o Majin Buu morre. Ele já nasce. Não, é, tanto super. Que quando o Goku fala no final do Dragon Ball Z, o Goku fala que ele foi criado quando o Majin Buu morreu, ele tinha sentido um ki, mas era uma criança que nasceu bem pobre, ele era bem novo quando ele apareceu. Ele é bem novo. A idade, não é que a idade bate, mas ele é bem criança. Ah, sim. Então, mas no Super tem uns comentários, não vou lembrar de quem falou pra quem agora. Sobre o Ubi, então que dá pra entender que ele é um bebê ainda, então, né? Não acho que ele teria uns 4 anos. O jeito anos é botar mais criança pra nascer e fazer tipo um Boruto. Entendeu? Tudo na mesma época. É só fazer a série do Goten. Boruto é Soruba de Konoha. Imagine, acaba tudo, Goten, Trunks, todo, a Pan cresce, a Bra não vira aquela menina mimada que é no GT. Nossa, ela é muito chata no GT. Vira uma guerreira. E ela não vira uma menina mimada por um simples motivo, cara. Dragon Ball Super introduziu mulheres guerreiras, Saiyajins mulheres e provou que vira. Então, sim. Tanto que uma das melhores personagens do Dragon Ball Super é a Caulifla, cara. Caulifla, sem dúvida. Sim, é Caulifla. A fusão delas são muito foda e... Você tá louco, aquela menina Broly lá, não tem lógica, nossa, não. Nossa, é irracional. Muito louca. Ela é muito nem louca. Nem o Goku mesmo. Era pare com ela, velho. O Goku não ganhou dela. O Goku não, empurrou não. Ela pra fora do negócio. Ele mesmo fala, ele não tinha energia pra ganhar dela. E eu acho que ela lá tá... E ela tá mais aquela... Broly do que o Broly do filme, hein? Com certeza. E tá aí uma coisa que eu gosto muito do Broly, que eles refizeram no caso, é esse modo Berserker dele. Cara, eu acho fenomenal. Eles usaram muito bem na Broliana. Então, mas sim, eu acho que o Broly não vai ser modo Berserker, cara. Eu acho que o Dragon Ball Super, ele tá, tipo assim, principalmente os Saiyajins, ele tá encontrando novos jeitos de fazer, tipo, não vamos se limitar a Super Saiyajin 1, 2, 3... 4, Deus, tanto que ficou Super Saiyajin 1, 2, 3, beleza. Aí o Deus, que é o vermelho, e o Blue, beleza. Beleza. Aí agora vamos, de vez eles continuarem com essa parada, vamos continuar, vamos fazer um nível acima do Blue, tipo Blue 2, Blue 3, o Goku chegou no estilo superior, vamos fazer o Vegeta chegar. Eu acho que eles não querem fazer isso, porque o Goku ele superou o Blue com o Kaioken, então ele tem o Kaioken com o Super Saiyajin Blue. O Vegeta tem o Super Vegeta Super Saiyajin Blue. Sim. Então é um outro nível. É bem de nomes maravilhosos. É bem zoado, mas... Tipo assim... É bem zoado, mas... Para de pensar. Já é duas formas diferentes. Aí tem o Trunks com aquela forma ali que... Eu não sei como dar o nome daquilo ali. Eu também não sei o nome daquilo. Aquele Super Saiyajin semi-azul. Tem aí a... É Kayle, né? Aquele é Berserk. Que vira o Super Saiyajin Berserk? Isso. Aquele vira o Berserk. E qual que é a outra? Califa. Califa. Então aquele ela vira o... Isso, aquele vira o Super Saiyajin Berserk, que até então era o Broly. Só que a gente viu o jeito que ela fica com aquela forma. Ok, o Broly vai ser a mesma coisa. Pareceu o filme do Broly, velho. O filme do Broly, claramente, ele é a referência ao Super Saiyajin 4. E pode ter certeza... Que vai ser tipo um Super Saiyajin 4. Ah, é isso que eu queria comentar. O olho dele, cara, é o Super Saiyajin 4. E eles falam que o Broly, ele chegou num nível que ele vira... Ele tem o poder do macaco, né? Sem ser macaco. Sim, e é o 4. Era isso que eu ia comentar. Porque é o seguinte. O Super Saiyajin 1, 2, 3, ele usa a raiva da pessoa. Super Saiyajin Blue, ele usa... Não sei se dá pra falar assim, mas a calma dele, o jeito que ele... Consegue se manter de boa. Controle, né? Caso haja um Super Saiyajin 4 no Super, o que, que ele vai ter que manter tipo de emoção ali pra poder conseguir controlar? Porque, por exemplo, o modo Ozaru, que é o macaco, ele tem que ficar puto, tipo, tem que olhar pra fora e ele fica em modo Berserk quando olha pra lua. Que é o... Ele vira o Ozaru. Ele vira o macaco. Aí a gente viu isso agora no Broly, que ele tem o poder do macaco sem virar macaco. Mas será que, tipo, não que eles vão usar o mesmo design do GT, pro Super Saiyajin 4. Mas como que seria isso no Super? Qual emoção seria? Como que iria envolver o corpo dele, sabe? Ah, sim. Não, mas, cara, tem muito chão pra falar disso, cara. Eu acho que... Com certeza. Pô, também depois do Goku com o instinto superior, tem alguma coisa ainda pra acontecer, velho? Bom, ele sempre consegue inventar. Tem Goku, coisa, né? Instinto superior, Super Saiyajin 2. Deus, Super Saiyajin 2. Sim. Kaioken assim, aumentado 10 vezes. Kaioken. Não, puto, instinto superior com Kaioken. Então, é que sempre eu não eles arrumam alguma. Eu não acompanho. E outras vezes pro Broly. O limite, por exemplo, de 7 em 4 seria o máximo pra ele. Talvez ele nunca atingiria um instinto superior, mas pra ele essa seria a melhor forma. E outra, a gente tá esquecendo, cara. Quem que tá mandando agora? Tipo assim, o Akira Toriyama só tá liberando. É o Toyotaro, velho. Tudo que a gente viu... Tudo que a gente tá vendo no AF, cara, a gente tá tendo, ó. Tem Goku versão do mal. Goku versão do mal, que tinha no Dragon Ball F. É o Goku Black. Cabelo branco. Sim. Aquele Super Saiyajin tá rosa e depois vira aquele cabelo branco. Vou colocar de volta. Verdade. Pode ter será sido. Que vai, será que vai aparecer o Zaiko por aí, hein? Nossa, Dragon Ball AF, cara. Puta merda. Cara, aquilo ali foi uma boa época, viu? A arte que o Toyotaro fez com uma revista, né? Do Japão. E, na verdade, foi uma... Alguém fez essas artes com uma revista. Tipo essas revistas que tinha aqui no Herói. Revista Herói, igual que tinha essas no Brasil. Sim. Uma pessoa fez uma arte, o Toyotaro falou, pô, que ideia legal. Começou a desenhar na internet, lá no começo da internet. Era tipo um... Era tipo era uma revista compartilhada. Não era um só que fazia. Sim, então, exatamente, escrevi histórias e o Toyotaro foi o deles. E o Toyotaro desenhava pra cacete, né? Não era Toyotaro o nome, era outro. Era Toby, Toybi. Isso, e tanto que ele foi tão... O pessoal curtiu tantas histórias dele que chamou ele pra trabalhar no Dragon Ball Heroes, né? Sim, no mangá do Dragon Ball Heroes. Isso, o primeiro e o jogo também. No jogo também, ele fez design de muitos personagens. Aquelas imagens do jogo lá, bem antes de sair anime, bem antes do povo conhecer Dragon Ball Heroes, existia já o jogo lá e já fazia essas paradas já. E o Heroes tem o Super Saiyajin 4, né? O Goku tem. Super Saiyajin 4. Então, tem o Broly Super Saiyajin 4. Gohan. Grandes chances, né, de um Super Saiyajin 4 surgir aí também. Exatamente. E é uma puta transformação bonita, né? Eu não sei vocês, mas eu acho, né? É legal, é legal. Assim, não sei questão de cor dela, né? Talvez a cor poderia ser diferente, não sei. Eu acho legal, até vermelhando, mas... No Dragon Ball Super eu gostei do jeito do Dragon Ball Super. No Dragon Ball Super Heroes, né? Eu gostei do jeito que ele mudou, porque não tinha nada a ver, né, a transformação dele. Que ele era pequeno, aí ele transformava o 4 e ele ficava criava, ele ficava grande. O problema não é ficar grande, o problema é criar uma calça, né? Magicamente, é. A calça estica. E não, depois, isso ele depois voltava ele normal, voltava a roupinha. Depois dele virar um macacão ainda, né? Que ele virou um macacão gigante, aí ele volta e forma a calça. Esse é o maior problema. Já no Dragon Ball Super Heroes, o cara dá com a roupa, ele vira, ele fica com a mesma roupa. Sim. Do mesmo jeito, ele continua com a mesma roupa que ele tava, só que tá no Super Saiyajin 4. Já é bem diferente. É um pequeno detalhe, mas faz toda a diferença. Cara, tem uma coisinha que eu lembrei agora, que quando eu vi, eu lembro que eu fiquei decepcionado. Não sei se vocês vão se lembrar disso. Mas quando a Bulma usa a máquina de Osaru no Vegeta, todo mundo acha que ele vai ficar descontrolado e tal. Aí ele pega e responde que ele não tá descontrolado. Cara, eu achei aquilo tão sem graça. É porque ele nunca foi, né, velho? Ele dominou. Mas era. Mas não era o Vegeta, né? Era o. Era o Baby. O Vegeta já. Era o Vegeta. É, não, que depois ele usou de novo, né? O Vegeta não vira gorila. O Vegeta vira direto 4 quando ela joga a máquina dele. Deve ter sido o Baby mesmo que fez isso. O Baby vira gorila primeiro. Aí depois que ele vira o gorila dourado. Ele não consegue atingir o Super Saiyajin 4. Cara, quando responde, eu achei tão sem graça aquilo, sabe? Eu fiquei tão triste, tão chateado. Em compensação, a gente vê o Goku lá, ele, tipo, com o dedo na Bulma, tipo, lembrando muito King Kong, tá ligado? Nossa, cara, achei aquilo tão sim, quando ele pega a Pan, né? Ele pega a Pan com o dedo. Aí, tipo, mano, interessante. Nossa. Dá uma carga dramática pro Dragon Ball. O Dragon Ball, o GT, tem bastante isso, né? Tem bastante drama, viu? Em certas coisas. Fora o Trunks vestido de mulher, tem bastante. Nem fora tudo pode isso. Ser perfeito. Ah, com certeza. A gente sempre tem os seus erros. Todo mundo tem passado obscuro, né? Com certeza, sim. Cara. Coitado do Trunks, o passado obscuro dele não é muito bacana, não. Falando em Trunks, o que vocês acharam do Trunks todo engomadinho com aquele paninho no pescoço, todo certinho? Ah, odiei, velho. O Trunks do futuro era um dos meus personagens favoritos, cara. Ah, então, cara. Cabeludão. O Trunks dá pra engolir, velho. Eu acho que o Trunks é mais fácil de engolir do que o Vegeta mandando ele trabalhar na empresa. Isso é irresponsável, menino. Você só quer saber de lutar. É muito doido isso. Isso é o primeiro episódio. Não, é ele só quer saber de lutar e o Goten só quer saber de pegar mulher, tá ligado? Só quer saber de namorar, não quer treinar. E Vegeta, né? Com bigodinho style, né? Meu. Ah, até tem o cabelo de Vegeta. Eles têm bigode. Eles têm bigode e barba. Eles... Sabe aqueles chofer todo ajeitadinho, com bigodinho? Sim. É o Vegeta. É o Vegeta. É o Vegeta. Nossa, com a Bra. Me lembrou... O episódio do Super, que aparece o Goku e o Vegeta barbudo. Nossa, aquilo do treino. É quando eles voltam do treinamento com o Whis. É, lá na sala do tempo do Whis. Sabe o pior, cara? É que eu não, tipo, eu, de vez em quando, com alguns animes, eu tenho mania, tipo, eu deixo lançar uns 5, 6 episódios, eu assisto de uma vez só. E eu fazia isso com o Super de vez em quando. E quando surgiu essa imagem do... Quando surgiu o anime lá e tal, ele com a barba e tal, sabe? Pegaram e colocaram uma edição do Pornhub, tá ligado? Jogaram no Facebook, mano. Nossa. Cara, eu fiquei tão chateado com isso, tá ligado? Que eu desanimei de assistir, mano. Eu fiquei com medo que realmente fosse acontecer aquela cena, tipo, deles com barba, tá ligado? Eu fiquei com medo, mano, na moral, tá ligado? Porque cara, eu sei não, que eu não ia conseguir ver a cena, tipo, normal. Eu ia lembrar daquela imagem que eu vi no Facebook, tá ligado? A gente chegou falando de final de Dragon Ball, cara, e... Vocês já consumiram algum tipo de jogo do Dragon Ball? Vários. Nossa, a maior parte deles. No meu caso. Eu joguei um, cara, que eu não sei se vocês conhecem, porque... Bom, eu gosto de jogos diferentes, tipo, eu tenho... O meu tipo de jogo é, vamos supor, tipo, Don't Starve, Terraria... Starbound, eu gosto tipo de mecânicas diferentes, um gráfico um pouco estranho. É um tipo de jogo que eu amo. Ah, que legal. É Tibia, só que de Dragon Ball, que se meu chama Deus. World Deus. Cara, eu joguei muito isso. Literalmente, é um Tibia de Dragon Ball, só que é bem feito. As sprites, tipo, elas são realmente boas. Você vê o personagem se transformando, usando habilidade. Caramba. Tem o modo história, o modo PVP. Eu joguei muito isso, cara. Que da... O que eu joguei você bastante... Lembrou do Dragon Ball do GBA. Eu joguei bastante aquele Bid for Power, que é o Counter-Strike de Dragon Ball Z. Nunca vi isso. Era um mod do Half-Life, que o Counter-Strike era um mod de Half-Life, né? Sim. E aí eles fizeram um mod que era Dragon Ball, era os personagens de Dragon Ball. Aí você apertava o botão que atira no jogo de tiro, ele carregava o Kamehameha, assim. Puta que pariu. Você jogar no YouTube, Bid for Power, você vê aí a galera jogando. Eu joguei um pouco lá, uma época, era muito da hora. Eu, quando era mais novo, eu jogava muito os de emuladores, né? Tinha bastante. Eu emulava muito, que eu jogava de Super Nintendo, aquele jogo horrível que tinha, eu jogava aqueles, porque eu tinha um Xbox 360, na época que ninguém tinha um Xbox 360, entendeu? Na época que o Play 2 fazia muito sucesso aqui no Brasil, os meus pais moravam na Itália e eu morava aqui no Brasil com meus avós, cara, e tipo assim, meu pai trazia, quando ele vinha da Itália, ele trazia um monte de jogo, mas meu pai não sabe comprar jogo. Sacou? Então ele comprava uns jogos assim, e naquela época não tinha muito jogo, ele não conhecia. Então tinha um jogo do Dragon Ball que pouca gente conhece, que é um dos melhores, um dos que eu mais amo, que é o Dragon Ball Burst Limit. Eu adoro ele. E joguei muito ele. Esse é o primeiro de Play 3. Só que ele era... Né? Oi? Esse foi o primeiro de Play 3, não foi? Sim, Play 3 e Xbox 360. Ele tem muitas animações, né? Muitas cutscenes. Isso. Assim. Por ter esse Dragon Ball, o Burst Limit, todo mundo jogava o Budokai Tenkaichi 3 e o Budokai. Uhum. E era chato, porque o Burst Limit tinha 12 personagens, enquanto o Budokai Tenkaichi 3 tinha aquela gama de personagens. Virava gorila, você virava Super Saiyajin 3, 4. Então, tipo, eu não queria jogar. Eu deixava de jogar o Xbox 360 na época, que era a última geração, eu não jogava, aí eu, tipo, falava minha avó, vou na biblioteca, aí eu ia na casa de um amigo meu, tipo, não matava aula, nunca matei aula, que era muito nerd, mas dava rolo na minha avó pra ir jogar, cara, eu jogava, joguei muito, ia nas lan house, pra jogar o Budokai Tenkaichi 3. Lan House não, né? Que era tipo Lan House, que tinha aquele monte de Play 2. Fazendo corujão ainda. Exatamente. Aí jogava o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 e o Budokai 3, cara, que eu sou apaixonado. Eu adoro aquele jogo. O Budokai Tenkaichi 3 é sensacional, né? É muito quebrar bom, cara. Quebrar o controle pra tirar as espadas do chão, fazer aquelas pilhas de prato. Eu tenho um Play 2 que eu não, ele não é empoeirado, que eu adoro jogar ele de vez em quando. Então, eu direto, tipo, vou jogar um jogo, vou em modos, faço coisas que não é certa nas piratarias, e tem os Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, o Budokai Tenkaichi dublado. Cara, é muito massa. Budokai Tenkaichi com Dragon Ball Super. Quem puder, cara, procure. Tem, o dublado é o melhor, cara. O dublado é muito foda, é foda mesmo. É absurdo. Eles pegam as cenas do Dragon Ball, as cutscenes do Budokai Tenkaichi 3 e coloca as falas do anime. Tem a trilha sonora do anime, os efeitos sonoros, tem coisa que é do anime. O cara fala Kamehameha do anime, é tudo do anime. Cara, é perfeito. É muito foda. Esse jogo eu lembro que tinha muito boato. Né? Por exemplo, esse das espadas do Gohan que você tinha que tirar. Tinha algumas pessoas que tinham um videogame que estava meio travado, demorava, né, assim, o load. Então tinha gente que achava, não, se eu retirar todos, eu vou liberar um personagem secreto. Aí muitos achavam, não sei se vocês ouviram isso na época. Já ouvi muito isso. Achava que era aquele Gohan que eu vi. Se você batesse sem flexão com o Vegeta, você liberava o Vegeta Super Saiyajin 4. Exatamente, era muita viagem. E aquele jogo, eu vou falar pra vocês, ele me marcou muito, porque acho que de Dragon Ball, ele foi o que eu mais joguei. Agora com Fighters, isso mudou um pouco. Acabei que joguei mais que Fighters. Mas o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 é uma experiência incrível. Eu lembro assim, que o Dragon Ball Budokai 3 tinha aquele negócio do Goku comendo. Falava, se você fazia os pratos encostar na tela, você liberava o Gotenks Super Saiyajin 4. Nunca vi ninguém encostando na tela pra começar o BO. Desse jeito, cara. E tem um jogo também que eu acho muito bom, não sei se vocês já jogaram, mas é o Xenoverse. Eu tava jogando dois, aí eu parei quando eu consegui virar Super Saiyajin. Cara, aquele jogo eu acho sensacional. Muito bom. Ele é, hoje em dia, assim, se você quer um jogo que você quer ter a experiência mesmo do Dragon Ball, você quer jogar com um monte de personagens, você quer personagens assim, bem desconhecidos, e você não quer jogar um jogo antigo como o Budokai Tenkaichi 3, eu falo pra todo mundo, pega o Xenoverse, que o Xenoverse você vai gostar, você vai ter uma experiência. Porque o Fighter seria ótimo, lindo, mas ele é mais pro lado competitivo. Eu acho que eles tinham que juntar o modo história do Xenoverse com as batalhas do Fighters, cara. Porque é maravilhoso. É difícil, hein? Ah, cara, dá pra fazer, sei lá. Eu joguei. Eu joguei o novo lá, o Kakarote. Aquele ali ainda não cheguei nem. Eu fui na BGS, aí eu consegui jogar um pouquinho. Achei show. Eu achei muito legal a parte do mapa, porque ele lembra muito o Budokai 3. Sim. Só a questão de você sair voando pelo mapa, só que o do Budokai 3 é um mapa bem reduzido, né? É limitado, você pode ir pra certos lugares bem limitado. Não, o mapa é pequeno, Tipo, você ir até o outro continente era rapidinho. O mapa é absurdo, e tem muita coisa no mapa, então eu via a galera jogando, a galera ia direto pro ponto que o radar tava mandando, aí já saía na luta e terminava a demo, né? Uhum. Eu fui dar um rolê, aí você encontra o Android 8, você encontra... Muito louco. O tal Pai Pai, você encontra uns personagens de Dragon Ball antigo pra fazer algumas missões e tal. Então ele vai ser uma versão do Budokai 3 quando você tá no mapa. E aí as batalhas é mais na pegada do Xenoverse mesmo. Mas eu prefiro a do Fighters, a do Budokai 3, eu prefiro essa luta um contra um, linear. Aí estilo Street Fighter, tudo, né? Quando saiu o trailer do Fighters, cara, eu não tava dando nada. Porque o primeiro trailer dele estava muito travado. Parecia aqueles buguem. Mas é divertido. Caraca, mas quando começou... O primeiro trailer. Aí quando começou a mostrar mais... Porque o primeiro trailer dá pra você ver que o jogo tava bem em desenvolvimento ainda. Então, tava muito travadão, só que depois foi saindo, você foi vendo. O jogo é maravilhoso. Eu acho que o problema dele foi eles ter parado de lançar atualização. Eles deram uma esquecida, aí esqueceram do jogo, cara. Ele tinha potencial pra ser jogo até pra competitivo. Eu não tive coragem de pegar nenhuma atualização, porque 10 conto comprar o personagem, eu não tenho coragem. Mas eu, bicho, não, eu não vou nem dizer, porque eu peguei muitos personagens. E eu pego sempre que sai. Não, eu queria todos, mas não tive de coragem de comprar nenhum ainda. Não é o primeiro jogo de Dragon Ball que é de luta assim, né? Eles tiveram um pra Play 2. Tinha os de Super Nintendo e tudo. Mas na época do Play 2, Play 3, saiu um. Que nessa época eu tava morando no Japão, então eu lembro que saiu pra fliperama lá e tal. Sim. Versão de teste, que era nessa pegada de um contra um, um negócio meio 2D. O próprio assim. Budokai 1, 2, 3 é 2D. Budokai, isso, só Budokai. Ele saiu depois, mas ele saiu depois do Budokai 3, só que ele era muito simplesinho. O Fighters, ele conseguiu trazer a insanidade, aquela loucura, aquela velocidade do desenho, né, das lutas do desenho do jogo. Assim, o Budokai 3 tem a fusão do Piccolo com o Tenshinhan. Nenhum Dragon Ball tem isso. Agora tem um de DS, que é o Dragon Ball Fusion, né? Que aí você funde qualquer coisa com qualquer coisa, cara. Sim, tem fusão de 4, 5 guerreiros. É maluquice no final, né, do... Mas eu acho que falar de jogo de Dragon Ball, cara, não pode esquecer de falar do DBO. Vocês jogaram o DBO? Dragon Ball Online? Esse daí eu joguei pouquíssimas vezes. Eu não joguei. Ele é gameão. Ele é quase que um prelúdio, cara, assim, do Xenoverse, né? Vamos sim. Entender. O Xenoverse é meio que se baseou. Só que o legal dele, cara, é a história que ele conta, né? Muito bem elaborado. O final do Dragon Ball. O jeito que o Goku e o Vegeta morrem é muito louco. Tem um, quem que fala? O Nelson do Casa do Kami, ele faz um vídeo falando em detalhes. É muito bem feito. E é muito massa, cara. Foi muito bem elaborado. Eu nunca joguei. Do Majin Buu. Você nunca viu nem a história do Dragon Ball Online? Eu nunca vi nada. Nunca vi nada. Tô sabendo agora desse jogo, tô olhando aqui no Google. É um MMORPG do Dragon Ball. Que da hora. Na época que o MMORPG bombava muito. Se eu não me engano. Brasileiro, cara. É. Ele era coreano, se eu não me engano. Foi fechado, daí uns caras fizeram e conseguiram abrir. O servidor ainda funciona, tem dois servidores abertos. Eu de vez em quando dou uma jogatina. Eu gosto bastante. O meu jogo favorito de Dragon Ball é um de Game Boy Advance, que é o Dragon Ball Adventures, acho. Puta, esse jogo é muito legal. Isso é massa, cara. Sabe um jogo de Dragon Ball, cara, que ele é muito bom, diferente da onde ele bebe a água da fonte dele? É um jogo de PSP, cara, do Dragon Ball Evolution. Procure pra você ver. É massa, cara. É 2D de luta. É mil vezes melhor. Você lembra que parece que você tá jogando um Tekken. Não chega a ser um Tekken, que o Tekken é os bichinhos movimentam muito, né? Mas imagine um Mortal Kombat daquela época, que os personagens eram real, com os atores do Dragon Ball Evolution. Ai, não, só de pensar. Nisso, eu já vi imagens desse jogo. Mas depois você vê uma gameplay, tá? Às vezes a gameplay não é tão emocionante. Eu falei que eu já parei, já joguei. Ele não é o melhor jogo de Dragon Ball feito, nem de longe, mas... Ele é bonzinho. Você já viu aquele Dragon Ball Strongest Warrior, que é um jogo MMORPG também, só que ele é pra celular e tá saindo lá na China. Esse mês, no caso, novembro de 2019, pra quem tiver vendo esse podcast depois já não vai ter mais, mas tá rolando um beta aberto durante todo esse mês lá. É um jogo da Tencent. Muito interessante, viu? Muito louco, cara. Bem elaborado. Lembra um pouco o Bleach Mobile 3D. Que também que tem aqui no Brasil, no caso, é o MMO do Bleach. A gente não pode deixar de falar, eu acho que foi... É que vocês são mais novos, né, pelo que a gente foi conversando. Mas que foram os jogos de Play 1, né, que tem o Ultimate Battle 22. Nossa! Tem o Dragon Ball Final Bolt. Final Bolt, que é em japonês é Dragon Ball GT. E o Dragon Ball, acho que era Legends o nome, que era Você vai com três personagens, era um esquema de luta maluco, assim, bem diferente. O primeiro inimigo que enfrenta é o Nappa, não é? Se não me engano. Exatamente, exatamente. Esse eu joguei muito, cara. Cara, esses acabou, jogos de viu? Play não são incríveis. Eu gostava do Ultimate Battle 22, que depois de zerar, ou com o código, ele virava o Ultimate Battle 27, né? Que adicionava 5 personagens novos. Aí tinha até o Goku criança, eu adoro o Goku criança, eu só jogava com ele só. Galera, ó, falar de Dragon Ball, cara, assunto não acaba. E a gente falou bastante coisa e eu creio que tem muito mais coisa para falar e muito mais coisa para abordar, e a gente pode deixar isso aí para um outro podcast. Eu convido vocês de novo e... Opa! Eu queria, para finalizar aqui, a gente sempre finaliza antes de vocês fazer o jabá de vocês, eu queria que vocês fizessem uma recomendação, cara. Eu queria que, provavelmente, vocês devem ter alguma recomendação sobre Dragon Ball, se não tiver, pode ser sobre qualquer outro assunto, um filme, um jogo e tal, até sobre qualquer coisa... Pode ir, tá aberto pra vocês. Ah, Dragon Ball tem que ser do clássico, né? Então, se puder assistir do comecinho, vale a pena toda a saga. Bom, como eu sou uma pessoa que gosta de jogos antigos, eu sou fãzaço de Chrono Trigger, por exemplo, cara. Eu amo jogo antigo ou jogos atuais com gráficos relativamente defasados, vamos dizer assim. Cara, eu recomendo muito... Retro. Isso, eu amo gráfico retrô, pra mim é uma coisa que eu me apaixono. Pra mim gostar de um jogo tem que ser desse jeito. Procurem o ODBO, é WODBO, é um tibia de Dragon Ball. Tem pra tudo que é gosto, cara, então tem aqueles que são fáceis, medianos, difíceis. Você vai achar muitos jeitos de você poder jogar ele. Eu recomendo muito, ainda mais pra quem gosta de tibia, pra que quer dar uma diferenciada, ele é a minha opção, tipo... Primeira, se eu tô afim de jogar Dragon Ball, eu vou atrás de um ODBO. Cara, eu vou recomendar então um jogo super antigo pra você jogar, que é o Dragon Ball Z pra Game Boy, mas pro Game Boy tijolão ainda. Que o gráfico dele é tão antigo que é só fotinho e texto no jogo. É muito bom, cara. Eu adorava esse jogo. Eu só tinha ele na época que eu tinha o meu Game Boy tijolão, então eu joguei muito, cara, eu adorava esse joguinho. Era tudo em japonês, eu tive que aprender na raça o que cada botão fazia, que eu não sabia ler ainda na época. Adoro aquele jogo. Caraca. Bom, gente, a minha recomendação vai ser um game também, e vai ser o que eu já falei aqui hoje, que é, se você não quer um jogo tão competitivo e quer jogar algo de Dragon Ball atual, vai no Dragon Ball Xenoverse 2 ou Xenoverse 2. Ele tem pra tudo que é plataforma, tem pra PC, Play 4, Xbox One, tem até pro Switch e tem até pro Stadia, Google Stadia. Então você não precisa nem ter uma máquina ferrada pra poder jogar ele. Dá pra jogar via streaming, é um jogo muito bom. E se você quer algo competitivo, vai no Fighters e aprende os combos lá e manda ver, porque o negócio é bonito demais. Show, show. Vou deixar aqui, cara, todo mundo falou de jogo, vou também falar, que é o que muita gente não conhece, o Dragon Ball Online, ele ainda tem servidor, recomendo fortemente pra você ir lá, jogar um pouquinho, conhecer um pouco da história, cara, que realmente a história ela é muito intrigante, e principalmente quem jogou Dragon Ball Xenoverse e ficou boiando um monte de coisa, o Dragon Ball Online, ele dá um panorama, ele começa do zero, ele explica tudo, o porquê daquilo e até mais do que o próprio Xenoverse, que o Xenoverse ele é fechado no mundo dos patrulheiros do tempo, já o online ele deixa pra terra e planetas. E eu recomendo, cara, hoje em dia, pro pessoal que tá revendo de novo, Dragon Ball Super tá lançando e tal, além do mangá do Dragon Ball Super, que é excelente, tem mangás... paralelos que são muito bons, cara. Aqui tem o Nekomajin, que é maravilhoso. Quem já leu, já é muito bom. Se vocês não lerem, leiam Nekomajin. E tem do Jaco, o patrulheiro, que é massa pra caramba, cara. Demais. Mostra que o Jaco não é Ele é muito chatinho, mas você vai gostar dele no mangá dele. Ele é irmão da Bulma. Esse é um... Tipo, parece ser que foi um mangá escrito antes do Jaco fazer parte de Dragon Ball. E aí ele resolveu colocar o Jaco em Dragon Ball, né? Isso. É o que parece o mangá, assim, é bem legal. E acaba sendo um prelúdio também do Dragon Ball. É soube encaixar muito bem ele na linha do tempo. Foi bem legal, já que Dragon Ball naquela época não explorava espaço nem nada, então deu pra colocar e ele ficou bem orgânico, a gente nem percebe. E, por último, eu recomendo, assistam a série Dragon Ball Light of Hope, que a gente não falou, mas assistam. É um puta live action, é feito de fã, é de fã. Tem os androides, tem o Trunks, tem o Gohan sem braço. É isso que o povo quer. E é muito bem feito. Então, galera, eu queria agradecer vocês aqui, cara, pela presença de todos. Pedro, Rafael, o Júlio, o Willi também. E eu dou espaço para vocês fazer o jabá de vocês aí, divulgar trabalho, divulgar o canal, o podcast de vocês. Está aberto. Redes sociais também. Sabadão, estamos na área com projeto Rádio ao Vivo, na Web Rádio Taverna. Já estamos em negociação para uma reprise durante a semana, na hora do Rush. Então, a gente já vai ver se consegue um dia da semana também. Mas fica a Web Rádio Taverna aí como dica de ouvir músicas boas, muito rock and roll na veia para todo mundo aí. Então acompanha a Web Rádio Taverna, ainda mais o podcast, que tá muito bacana aqui, com apresentações e participações especiais de todos. Valeu, pessoal. Legal, valeu, galera, também aqui agradecer aí o convite, um papo muito bacana, e também convidar todos aí que me curtiram, conhecer lá o meu canal, o canal Multiverso. Já faz um tempinho que eu não tenho postado vídeo, mas vou tentar voltar, né, o mais breve possível. E lá tem vídeo sobre nerdice, cinema, quadrinho. Já fiz até um vídeo, inclusive, falando do Akira Toriyama, criador do Dragon Ball. O link vai estar aí na descrição. Se inscreve lá, curte lá. E é isso. Valeu, galera. Forte abraço. Eu também agradecer o convite. Valeu aí. Já sou quase de casa, né, não? Opa! E pra ver aí meu podcast Tropa Dercy, cultura pop em geral, quadrinho, filme, série, a gente fala aí disso direto, YouTube, podcast, só procurar Tropa Dercy e tamo por aí, valeu aí, galera. Bom, primeiro eu queria agradecer o Gabriel pelo convite aí e agradecer ao pessoal pela conversa, que realmente foi agradável. Bom, eu não faço nada então, né, eu não tenho o que divulgar. Galera, brigadão, valeu a presença de vocês todos de novo. Já a maioria já apareceu mais de uma vez, já é da casa já, e eu agradeço imensamente. Beleza? Brigadão, valeu, pessoal. Falou!